Atenção, Transedec! Ao top de 4 já vai! Já vai! Então o cara diz: é bom fazer cócegas no meu também, porque tem que pegar aquela porra. Saúde. Sully, pessoal, cruzando as anotações de Drake e de Lawrence, é isso? O podcast perdido do Eu Gosto de Jogos está no meio do deserto de Robalcali. É pra lá que nós temos que ir agora. Pequeno problema. O deserto de Robalcali, 1000 quilômetros de extensão. Os beduínos contornam essa porra. Mesmo que a gente soubesse onde fica, e não sabemos, como é que a gente vai atravessar 1000 quilômetros de deserto intransitável? É, mas tecnicamente fica no meio do deserto. Então, são só 500 quilômetros. Ah. Olha, eu não sei. A gente dá um jeito. Vocês não gostam de jogos de diversão? Qual é, Sully? E aí, o que você me diz? Foda-se. Vamos nessa. E com Pelé. Entende? Eu gosto de jogos 64 aqui com o pessoal, aqui, todo mundo, aqueles inimigos lá, todos que eu tinha do nosso Brasil aqui. Eu queria dedicar esse episódio a você que tem problemas de direção, fale com o Pelé. Eu falaria. Todo episódio de Eu Gosto de Jogos agora vai ter alguém imitando alguma merda. Entendo. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre uma das maiores séries, com certeza a maior de ação, e uma das mais belas de todos os tempos, Uncharted. Quem não tem PlayStation, chora, me liga, mas tá assistindo balada. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui a gente tem o Ilapso. Ninja Inimigo, por favor, complete a seguinte frase: o sistema científico técnico informacional é composto por... Não. É o sistema tecnocientífico informacional é caracterizado por fluxos dinâmicos de redes materiais, tais como pessoas e transporte, e redes imateriais, como informação e tecnologia. Muito obrigado, nota 10. O LK6. Pô, cara, feliz dia de St. Patrick pra todo mundo aí. Espero que vocês tenham bebido pouco. Explanou o dia que foi gravado. Pô, St. Patrick foi ontem, não foi? Foi ontem. Agora explanou mesmo. Feliz ressaca de São Patrício, então. Hoje é aniversário da minha irmã, hein? Então, parabéns pra LK7. LK7. LK5, fazendo aniversário. Ela é mais nova. Né? LK5, né? Então, ela é mais nova, ela é LK7. Seu pai é o LK5. Não. Meu pai é outra versão operacional já. Meu pai é... E o Crush? Tamo aí, recuperado. Ih, caralho! Cara, foi da rehab. Teve uma bad trip, cara, aí. Qual foi da bad trip que teve no hospital, Crush? Eu tenho pedra nos rins. Ah, entendi. Aí tava foda de mijar. Não, tava foda de fazer qualquer coisa. Tava foda de respirar. E é isso aí. Nessa semana nós vamos pular entre os caminhões explosivos. Vamos metralhar e explodir ele. Helicópteros voando em cima da gente, enquanto tem uma mulher muito gostosa falando com a gente, mandando a gente pular por cima, e outra mulher dando em cima da gente, mas enquanto vai falar que vai destruir tudo, porra, meu Deus. Afunda o navio! E-mails, caralho! Tudo isso muito mais depois dos e-mails, caralho! E-mails! Esforou o prédio, fudeu, a bomba, explodiu na tua casa, tá subindo teu ouvido, maluco. Mas antes de entrar no mundo inexplorado de Uncharted, vamos à leitura dos e-mails. Eu estou aqui com o paulista que não é chato, Crusher. Opa, tô aí. Recuperado, como é que tá, cara? Beleza? É, mais ou menos. Tem dor ainda. Crusher. É, mas... Teve uma das três piores dores aí da humanidade e ele não levou chucho nem saco, nem pariu, né? Então, sabe que é rim, né? Foda. Então, Crusher, vou pedir que você comece a leitura de e-mails aí, ainda com um e-mail sobre o episódio 82 de Jogos de Corrida. Quem manda e-mail é o Elton Borges Mesquita, químico, 25 anos, de Ceres, Goiás. Ceres é uma cidade, é? Finalmente, um podcast dedicado a jogos onde os personagens principais têm 4 ou 2, e em alguns casos raros, número ímpar de rodas. Embora eu mesmo não seja um grande fanático por jogos de corrida, meu irmão é, e essa febre começou com força no Dreamcast com o lendário Metropolis Street Racing, e seus mapas extremamente fiéis de Londres e outras cidades famosas. E depois continuou no PC com Need for Speed Underground 2. Porra, esse cara manja das putaria, hein? Opa, seu Cebola. Um jogo que conseguia ser bom de assistir e de jogar, além de ter uma trilha sonora muito boa. Meu irmão é muito fã de jogos mais realistas, como Toca 3, Race, Bridge, Dirt, Forza 4 ou mesmo Gran Turismo 4, embora ele sempre tenha um lugar para jogar Need for Speed Underground 2 ou Need for Speed Carbon. Prefiro muito mais os jogos menos focados na competição, por isso Driver e Burnout são meus preferidos, e posso dizer que Driver San Francisco e Burnout Paradise pode ser recomendados para quase qualquer jogador, gostando de corridas ou não. Mas mesmo evitando jogos competitivos, a loucura absoluta de jogos como Midnight Club 3 ou as Ferraris, as praias, as paisagens fantásticas e as missões malucas de OutRun 2006 ou o primeiro Joystick, um jogo onde você precisa arcar com as consequências. Se perder uma corrida, não há como recomeçar. Se perder um carro em uma aposta, já era. E viva Jet Moto e aquelas fases psicodélicas. Fora os jogos onde o importante é quebrar tudo, como a série Flatout, a clássica Destruction Derby e os jogos com armas liberadas como Wipeout, Rock'n'Roll Racing ou jogos com carros, mas que nada tem a ver com corrida, como os Twisted Metal e os Vigilante 8, Interstate 76, Rogue Trip. Esse era bem único e era do PS1. Nossa, o cara falou um monte de jogo que eu nunca vi. Isso porque o cara falou que não é muito fã de jogo de corrida. Cara, esse cara deve ver Fórmula 1 toda semana, sacou? Até uma próxima e espero que retorne a esse tema mais vezes. Puta, cara, o cara joga poucos jogos de corrida. Aqui. Frankster. O resto. O quê? Tá batendo alguma coisa aí? Eu tô batendo aqui no meu computador. Tá. Frankster, diz o seguinte. Puta que pariu, quase bati o carro. Já estou ouvindo o cast pela segunda vez consecutiva. Podástico esse cast, nem esquento que não gosto de dançar. Curoneco, 17 anos, São Gonçalo, nascido no mesmo hospital que a Cláudia Leite. Beleza. Eu nunca fui jogar esses jogos de dança que tem em shoppings aqui em São Gonçalo, que é um município aqui no Rio de Janeiro, perto de Niterói, que tem 1 milhão de habitantes. Tem um shopping que só tem coreano jogando essa merda, literalmente. Eu gosto de ficar observando esses caras jogando. Eu me lembro que teve uma vez um cara que comprou a merda de um milkshake num copo de 700ml e enquanto jogava ele bebia aquela merda. E o pior é que ele não errava aquele jogo. Esses coreanos são bandos de filhos da puta. Já vêm para o Brasil para se disfarçar de chinês e vender caldo de cana e nos esculachar nos superamas. Como eu não pude participar desse, eu não pude comentar. Pois Mas é. Na época que eu jogava Pump, eu jogava num lugar, num bairro da Zona Leste, que é famoso por ter bastante japonês e tal, que é o Carrão, o Tatuapé. Tem São Paulo, né? São Paulo. Só pra explicar. Fiz muito amigos e joguei muito com essas pessoas, coreanos, japoneses, etc. Enfim, e era normal mesmo. Eu não sei, o pessoal é muito viciado. O coreano dá pra você entender porque eles são viciados. Porque o jogo é coreano, né? É. Já começa por aí. Tem uns que era um absurdo, cara. Tinha um molequinho de 5 anos de idade que arregaçava qualquer um no jogo, entendeu? Então não dá pra explicar muito, não. Que observação que ele faz? Por que os grupos femininos de música coreanas têm tantas integrantes? Sei que isso é desnecessário. Não sei, rapaz. Deve ser porque tocar punheta pra mesma mulher todo dia cansa, né? Então eles botam uma porrada logo pros punheteiros lá terem com que se divertir. Vai ver também porque elas todas cantam mal. Aí quando você bota um monte, fica um coral. E aí quando você bota o coral no limite do número de vozes, acaba sendo uma coisa boa. É o princípio do coral. É que tem duas possibilidades. Primeiro, porque japonês, quanto mais mulher, eles são tudo tarado mesmo, melhor, né? Então, japonês, chinês, mas... E você tem que levar em consideração que pros japoneses, pra equivalente a uma Cláudia Leite, por exemplo, precisa de umas 10 japonesas, pelo menos, né? Verdade. Então... E aqui, mais um e-mail rapidinho, Quilos de Fogo. Obrigado por vocês existirem, vocês salvaram a minha vida. Queria que vocês fizessem um cast de jogos de luta em geral. Sei que fizeram do Mortal Kombat, The King of Fighters, Street Fighter, mas seria geral mesmo, seria épico, blá blá. Sobre o cast 33, Parappa the Rapper era foda, Busta Groove era foda também, meu hit era supremo, bons tempos. Pior de tudo era jogar Tekken 3 com aquele tapete numa dessas feiras de games da vida. Ed Gordo e Lei piram foda, haha. Abraço a todos do Baixo Vento Soco. PS, vai sair o clipe da música? Que porra é Tekken 3 com... Não, tinha umas cabines de jogo de luta, a maioria, todas as que eu vi até hoje eram Tekken 3 também, então, que você entrava na cabine e ela tinha um captador de movimentos, igual um Kinect, né, precário. E aí você, se desse um soco, ele dava um soco também. PS, vai sair o clipe da música da abertura do podcast 82? Gosto de jogos? Gosto de jogos? Gosto... Então, vai. falaremos sobre isso no futuro. A gente fez uma apresentação ao vivo sábado, numa festa. Porra, mas a gente cantou com a gente o cacete. É que a gente não gravou, deu um ano. Sputnik, já famoso aqui, 18 anos, Rio de Janeiro. Fala, amigos raduqueiros, preparem-se para porradarias. Com relação ao último podcast, 83, Dance Pump It Up, tenho que perguntar: o que tá pegando dois podcasts saudosistas seguidos do mesmo mês? O 82, o 82 até deu pra levar, mas esse, se o nome fosse Crônicas de um Dançarino, Sou Foda, tudo bem. Mas o podcast não seguiu a proposta original, que era falar sobre os jogos de dança. Foram 1 hora e 40 minutos de pura nostalgia, aliás, só nostalgia. Pois bem, como semana que vem tem Disco Ninja, vou deixar para a próxima semana a esperança de um podcast de verdade. Um abraço, aliás, um aperto de mão e passar bem. Cara, véi, o que foi saudoso? Véi. Na boa, sério, véi. Véi. Onde é que foi saudosista? Alguém me explica, cara. Alguém me explica. Falou de Pump, pra quem não sabe, Pump ainda existe, né? Tá na versão sei lá qual, mas existe, ainda é bem famoso, pelo menos em São Paulo tem muito ainda. Não igual tinha na época que bombou, mas em qualquer fliperama grande você ainda encontra e sempre tem um bom número de pessoas jogando. Just Dance 3 e Dance Central 2 saíram no final do ano passado, cara. Porra, é. Porque ele tem 18 anos, cara. Tipo, essa geração sai a notícia ontem e tu fala, tipo, tu viu que o filho do Wake Batista atropelou alguém? Onde? A única parte saudosista que realmente teve no cast foi quando falou do Booster Groove, do Parapa The Rap, aí beleza. Mas a proposta desse tipo de programa sobre um gênero em particular sempre passa do saudosismo ao atual. Não tem muito como fugir, não. Onde se originou e chegar até o tempo atual, né? Na semana anterior, nos Jogos de Corrida, alguém também falou que foi um programa de nostálgico e eu concordo, mas foi pra um problema de organização nosso. Pô, então, Sputnik, cara, tem que ver isso aí, cara. Tem que ver isso aí, cara. Você, acho que não ouviu o programa inteiro, né, cara? Não é possível. Pode até ser que tenha tido um pedaço do programa maior, sei lá, um pouco mais da metade tenha sido sobre os jogos mais velhos, um pouco menos sobre os novos. Teve até o Body Foda-se, mano, pô. O Body Foda-se, né? Esse programa foi bom pra caralho, maluco. Vamos se foderem. Foi bom pra caralho esse último foi agora. Foda-se, foi só no visto. Então, aqui o último e-mail é do tio João, de 20 anos, aqui do Rio de Janeiro também. Também acho que é de São Gonçalo. Estava com saudade de mandar e-mail pra cá, galera. Muito foda o cast de jogos e dança. E puta que pariu, fiquei surpreso, porque achei que ia ouvir um monte de fag de DDR. E não foi isso. Um monte de fag de Pump. Eu era muito viciado em Pump, dos 15 aos 17 anos. E todos os meus amigos aqui no Rio se dão por causa de uma amizade que fiz no Pump. E essa pessoa foi me apresentando aos amigos que não jogavam e estão aí até hoje, haha. Uma vez deu um bug na máquina que tinha no Iguatemi. Deve ser o Iguatemi do Rio, que eu tô falando, é na zona norte do Rio, na Tijuca. Que dava pra botar ficha de graça, dando um soquinho no lugar onde você botava ficha. Caralho? E caralho, um belo fim de semana pra lá jogar e gente do Rio de Janeiro inteiro estava lá. Fedendo e empesteando tanto pelo cheiro quanto pelo visual. Tinha de tudo, desde mano Sapniga até pessoas como Lou Rotter. O cara emo mais zoado da época do Fut. Não sei quem é. Não sei quem é essa porra, não. Enfim, tá bom. É, graças a Deus não durou muito tempo isso, porque mesmo sendo de graça não dava pra jogar devido à quantidade de pessoas. E outro dia, fiz como ninja inimigo e fui jogar depois de anos e acabei me fudendo pior. Cuidar o esquenta jogando Dignity no Heart. Que música é essa, Crush? Não sei qual é. É uma das músicas, assim, quando eu parei de jogar, era uma das músicas que estavam bombando, assim, era uma das mais difíceis da máquina. Eu só sei vírus mesmo. E foi de boa, tirei A com poucos misses. Mas quando fui jogar Love is a Danger Zone, parte 2 no Crazy, eu pensei que fosse morrer. Fiquei com um gosto de sangue na boca e tudo mais. Agora nunca mais a Love. Essa aí eu não conheço, não, mas. Boa. O que ele tá falando. Mordeu a língua, é, cara. Tem que tomar cuidado. Cara, eu tenho o mesmo. É o mesmo caso pra qualquer um que parou de jogar Pump e tenta voltar a jogar e acha que ainda sabe jogar, que é fodão, e vai tentar fazer uma loucura dessa. Acontece isso também. Aconteceu comigo e com o Vini aqui em São Paulo. Uhum. A gente jogava muito e a gente ficou muito tempo sem jogar. Falamos, vamos lá jogar, vamos arregaçar. Você jogava com 18 anos, eram magrinhos, né? Agora estão aí com 25, né? Quase casado, todos dois, né? Barriga maior que o Pinto. É, aí o joelho não aguenta. Aí foi mesmo esquema, vamos jogar uma pra esquentar e tal, de boa. Aí, vamos na segunda música, vamos arregaçar, vamos jogar uma música no 3, né? A gente não aguentou, cara. A gente não aguentou, a gente teve que sair da máquina. Ô, Copas, de boas. De boas? Do mais, só quero dizer que quem usa a barra do Pump é noob, isso é verdade. E que tinha um Pump no Carrefour no cu de São Gonçalo. Cara, cu de São Gonçalo é redundante, né? Sobre a barra, cara, depende muito do que você vai fazer, né? Porque até em campeonato eles deixam você usar. A barra tá lá, não, eles deixam você usar. Depende do estilo do que o cara vai jogar. Por exemplo, se o cara vai jogar de stepper, que a gente chama aqui, que é o Lula Molusco aí, que o Ligio ficou zoando. Algumas vezes a barra é realmente necessária. Claro que é muito mais da hora você ver o cara jogando sem barra. Só que em música que você tem muitos passos, fica muito bizarro sem você segurar na barra. Parece que o cara tá tendo um chilique, sei lá. Tem gente que eu via jogando, o cara se encostava na barra e começava a dar bico no chão, assim, né? Esqueci pra caralho. Mas, pump é legal. Eu não jogava porque eu não era dessa vibe esportista na época. Eu não era de dessa saúde. Abração a todos e continuem colocando cardigans, que viciou de novo a mim e mais um monte de ouvintes. E agora, Crusher, o que vai ter agora no programa? O que a gente vai fazer? A gente vai falar de um jogo muito antigo, né? Nostalgia, né, cara? Agora é a sessão Nostalgia, um jogo aí todo, né, nascido e criado num joguinho muito antigo aí, um tal de PlayStation 3. Então, vamos agora explorar o inexplorado e cartografar o que ainda não foi cartografado. Com também Ninja Inimigo e o Erika 6. Vambora, até semana que vem. É nóis, falou. É nóis que voa, bruxão. É nóis que voa. Francis Drake's ring. I, you know, kind of inherited it. Sic parvis magna? Greatness from small beginnings. It was his motto. Check out the date. 29th of January, 1596. One day after he supposedly died. Wait, what are these numbers right here? Coordinates, right off the coast of Panama. Oh, so that's how you found the coffin. Yeah, that's right. See, Drake left this as a clue to pinpoint the exact burial site. For someone clever enough to figure it out. Yeah, nice try. But we're still going for that boat. Yeah, I'm afraid this is as close as we're getting to El Dorado. Fala aí, cara. Quando foi lançado o PlayStation 3, novembro de 2006. Eu disse que não tinha porra nenhuma pra se jogar e não valia a pena comprar o PlayStation 3. E a tua resposta valeu por um ano. Você concorda que não tínhamos nada pra fazer com o videogame? Quem comprou o PlayStation 3 no lançamento ficou tipo assim, esse jogo de boxe aqui. Dava, cara. Dava pra fazer, dava pra fritar os hambúrgueres. Fritar uns ovos. Tá bom pra caralho, cara. Esse não, teu. A gordura escorria, né? Porra, cara. O hambúrguer. O teu modelo antigo escorre um pouco aí a gordura aí, ó. Caraca. O hambúrguer dele aí. Cara, quando eu ligo. Eu vou ligar o meu PlayStation 3 aqui. E vamos ver o barulho. O barulho que essa filha da putice faz, ó. Peraí. Ele tá vendo barulho nenhum, cara. É. Porra, a Sony melhorou muito os firmwares mesmo, né, cara? Tem Caraca. 6 anos que os filhos da puta tiveram, né? Só pra me fuder, ele não fez barulho nenhum. Ele pois parece é. Não, mas já vem funcionando. É barulhento essa porra. Parece que vai desmoronar você, o mundo. Você, pra não desmoronar comigo, você em casa. Finge que tá ouvindo o maior barulhão. Toma barulhão aí na tua casa. Mas é isso aí mesmo, cara. Durante o primeiro ano todo do PlayStation, ficou aquela dúvida de, porra, o videogame é poderoso pra caralho, mas não tem jogo. Os caras botaram 50 mil dual core na parada e não tem jogo. E aí fazer jogo e... Se liga nesse tocador de Blu-ray que eu comprei, que... Esse tocador de Blu-ray aqui, ó. Uma fontezinha do Homem-Aranha 3, escrito nome. Porra, bacana essa parada, muito bom. Mas aí, durante esse primeiro ano todo de insegurança, etc, até que no final de 2007, né, com um ano de PlayStation, é que foi sair um primeiro jogo que as pessoas olharam e falaram, porra, pode vir coisa boa aí nessa merda. Aliás, o que é um videogame, se não decisivo? É um aparelho assim que tu liga na televisão? Não, deixa eu terminar. Pode terminar? 2000, né? Mas espera, o que é um videogame? Não, é jogo, né, cara? O que é um videogame que você escolhe comprar, se não pelos seus jogos exclusivos, né? O que era o PlayStation 2? Por que o PlayStation 2 foi tão foda? Por que o PlayStation 1 fez tanto sucesso? O que seria um videogame sem seus exclusivos, né? Eu costumo dizer que por causa dos exclusivos é que vale a pena você comprar um videogame. Por que o compraria o PlayStation 2, ou compraria o GameCube, ou compraria o Xbox. Pelos jogos. Jogar. Pelos jogos que eu vou ter disponíveis nele e somente nele. Porque senão, se eu tiver os jogos, se os mesmos jogos que tiver no PlayStation 3, tiver no Xbox, tiver no computador, eu vou ter meu computador aqui, foda-se, entendeu? Você compraria o Xbox pelo Halo? Eu compraria. Não. Pô, mas eu pensava que Ready doesn't even describe it! Ready? O que acontece? De fato, você compra o videogame, você compra aparelhos desse tipo pelo portfólio que ele tem, né? Por que você compra um iPhone em vez de comprar um Galaxy S2 se o Galaxy S2 é muito melhor? Ah, porque eu já tenho conta na App Store e tem uma parte de aplicativo do meu iPhone 2G e eu quero reaproveitar. Esse tipo de merda. No caso do videogame, você tem esse aí, ó, o jogo tal, só tem o videogame tal, e meus três amiguinhos, que são os únicos amigos que eu tenho no mundo, já tem esse videogame e eu vou comprar pra jogar com eles, sacou? E isso influencia. Mas o PlayStation ficou um ano à deriva, só com os sonistas de merda comprando, na esperança de que fosse acontecer alguma coisa. Porque aí virou, ah, porra, Tekken é mais exclusivo, fudeu. Metal Gear Solid ainda é exclusivo, por enquanto. Aí hoje já não é mais, mas na época ainda era. Final Fantasy já não é mais exclusivo. Falou, caralho, fudeu, o que foi acontecendo nessa merda aqui? Não, o nego falava, não, vai lançar o Final Fantasy, aí sim, moleque. Eu quero ver. Vai ser foda. Aí quando anuncia o lançamento do Final Fantasy 13, vai ser pra Xbox também. Aí todo mundo, ok. Aí o argumento virá, mas no meu videogame é só um Blu-ray, não precisa de 4 DVDs. Mas eu acho um bom argumento. Falou o cara que trocou, achava irado trocar de CD no Final Fantasy 7, né? O cara falou, mas no meu videogame agora é um Blu-ray só, eu não preciso não, trocar CD. Mas trocar de CD no Final Fantasy 7 tem sua participação muito importante na história. Exatamente. Porque também, foi a primeira. Só em metade do jogo, porque na outra troca é um bagulho super idiota. Exato. Mas foi pela primeira vez que eu me lembro que eu joguei um jogo que no meio do jogo você falava, você terminou o primeiro CD, bote o segundo. É tipo, cara, terminei o capítulo foda. Capítulo agora um. Tá na hora do segundo, capítulo 2. Capítulo 3 é só tipo uma luta, mas beleza. No final de 2007, novembro de 2007, o PlayStation está fazendo um ano, e aí a Naughty Dog, que era a empresa do Crash Bandicoot, né? O pessoal conhece a empresa hoje em dia mais por Uncharted, mas ela, desde 2001, ela foi comprada pela Sony e passou a desenvolver produtos da Sony, né? Dentro da aba da Sony Entertainment America. E videogame, agora vai fazer esse Last Story e Last of Us, lá, são do jogo. Last of Us. O Last of Us. E foi nesse com Uncharted, em 2007, que o pessoal começou a olhar pro PlayStation e falar, porra, acho que dá pra ser coisa boa assim. Porque foi o primeiro grande jogo de ação, foi o primeiro grande jogo exclusivo do PlayStation e foi o primeiro jogo, assim, que a crítica olhou e falou, caralho, isso aqui é uma parada diferente do que a gente já viu até agora. Discutível, né? É. Discutível, amplamente discutível. Mas é uma evolução muito grande, pelo menos, de coisas que a gente já tenha visto até agora. Tanto é que no Uncharted 1 não foi o caso, mas quando saiu o Uncharted 2, a crítica que tem atrás do jogo, eu não sei se é da IGN ou da Game... Foda-se, é comprada essa merda. Mas é... Falando assim, Uncharted tem níveis de ação que os filmes de Hollywood podem apenas invejar. Mas sim. Falaremos sobre isso. Falaremos sobre isso. Bem discorda. Tem muita gente que acha que a Naughty Dog foi criada agora junto com o PlayStation 3 pra fazer o Uncharted, mas não. É uma empresa que já tem um tempo. Inclusive, ela fez Crash Bandicoot. Tá? Caralho, quem achava isso tem AIDS e nunca jogou Crash, né, cara? Tem 14 anos, né, quem achava isso. A empresa tem uma cidade, né? Naughty Dog é de 86. Sim, sim. Inclusive, teve influências do Mark Cerny, o cara que produziu o Sonic 2. Já foi uma empresa independente, você comprou pela Sony. Hoje em dia, ela é uma daquelas empresas de desenvolvedoras que ficam incubadas dentro da própria Sony ou da Nintendo. A Naughty Dog hoje ela fica em Santa Mônica, tem um complexo industrial em Santa Mônica, que aliás procura no Google Maps quem nunca tiver a oportunidade de ir. É Olympic Boulevard o nome do lugar, eu passei em frente, tu olha aquele prédio, tu tem vontade de morar lá dentro, cara, é uma porra de um prédio comercial, é bonito pra caralho o lugar, é só isso que eu queria falar. Pô, tem um amigo meu que mora num prédio comercial, cara. Porra, irado, é prostituta ele, não? Não, ele é um maluco que dá um migué assim, meio que fez um acerto lá com o chefe dele e tipo, pô, cara, deixa eu morar no staff room aqui do bagulho que eu não vou ficar enchendo o saco pra ter um aumento, tá? Ficou nisso mesmo. Porque ele é aquele cara que, tipo, ganha 500 pau e tinha que estar ganhando, na verdade, tipo, 200-300, assim, tá ligado? Assim. Entendi. Aquele bagulho que se ele falta, a empresa vai à falência 2 dias se ele faltar. Caramba, então ele, porra, o chefe dele, ele meio que saiu de casa, brigou com a mãe dele, achou que tinha um bagulho feito e não tinha, tá ligado? Aí se fudeu, porque o amigo ia dar pouso pra ele. Enfim, isso é outro. Mas depois conto pra vocês, ó. O cara deve trabalhar 3 vezes mais, né? Porra nenhuma, você acha? Tá naquele estágio assim que o chefe não manda embora porque vai ter que pagar tudo que tá devendo, tá fudido, tá ligado? Ah, então o cara faz o que quiser, né? É, tipo, o maluco que chega e fala, ó, vou pegar banco de horas essa semana inteira, saca? Foda-se. Aí o cara, beleza, pelo amor de Deus, deixa o Nextel ligado, então. O cara tá do lado. Tá na sala do lado. Mas Uncharted foi criado como um jogo de ação, como um jogo, dito na época, revolucionário. Eu pergunto, Crusher, você acha Uncharted um jogo revolucionário? Não. Por quê? Porque eu joguei Tomb Raider 1 e 2. É tipo, você tira Tomb Raider, a mulher gostosa, os peitos, bota o cara e faz sucesso. Não, isso, cara, diz muito sobre o público. E o character design dele é igual ao do Harrison Ford em 1980. Compara aí a cara do Drake com o Harrison Ford em 80. Faltou um chapéuzinho style, mas aí tem mas aí tem um bagulho que é true que eu vou falar pra vocês, cara. A diferença que eu acho do Tomb Raider pelo com a Uncharted é a seguinte. No Tomb Raider, a história é que a Lara é uma arqueóloga. E foda-se, é de né? Porque a arqueologia fica no manual do jogo, tá ligado? É. O bagulho fica ali mesmo e foda-se. Já o Drake, pelo menos, o jogo inteiro ele tá procurando os baratos, tá ligado? Não, é verdade, é verdade. Nada, né, cara? Ele é um fudido, é um vira-lata do caralho, o cara não é formado em nada, deve ter nem segundo grau completo, filho da puta. O cara só não tem, tu acha que o Sully fazia ele estudar? Faz nada, brother. Já pegou o moleque pra criar, já. Mas vai, ele é que ele pega... Oito, tu atira assim, agora vambora, moleque. O Drake, não. Cara, constantemente ele pega o manual do jogo pra folhear. Você pode fazer o Drake pegar o manual do jogo e olhar ali, tá ligado? Não, é verdade, mas ele é claramente inspirado em Tomb Raider, né? Pela a ideia e toda... você tem um personagem que importante, que é igual o cara Lara. Você jogava, você jogava com a Lara e você sabia que o jogo era a Lara, entendeu? É a mesma coisa. Analisando Uncharted no prisma exclusivamente de videogame. Se você pegar no prisma completo... Pra mim é Indiana Jones. É Indiana Jones. Eu acho que tem muito mais Indiana Jones ali. É o primeiro jogo, tem nazista no meio, cara. O que mais... É uma homenagem, né, brother? O que é mais Indiana Jones do que você pegar um negócio lá na Amazônia e colocar nazista no meio? Não, mas é sério. E outro bagulho que é engraçado, pacas. Eu acho que assim, o Tomb Raider, quando foi criado, ele tinha um pouco disso, de querer ser um tipo um Indiana Jones mulher, em vez de ser um cara meia idade, meio bananã, é uma gostosa Indiana Jones. Só que o bagulho deu errado, cara. Virou, tipo, ninguém lembra. Mas você fala, o Tomb Raider tem um caráter muito mais explorativo, assim. Você lembra muito mais de ficar andando numa porra de um templo vazio. Uma caverna estranha com gelo. É muito mais puzzle do que ação, né? Você carregar aquelas caixas gigantes pra poder botar num certo lugar e depois dar pulo pro lado. Porque o único jogo que você dá pulo pro lado, mortal de lado, é Tomb Raider, né? Mas mortal de lado. Não, fora que no 3, segura R1 e quadrado, ela pula dando mergulho, cara. É sinistra. Não, mas pra quem nunca jogou Tomb Raider, a gente poder fazer essa comparação, LK6, você consegue explicar um pouquinho da jogabilidade, como é o estilo de jogo de Tomb Raider? Tipo assim, cara, é o tipo de coisa que quem não jogou, tá ligado? Não tem por que ficar sabendo, porque vai ocupar espaço na memória do cara, e vai tempo, e vai levar nada, tá ligado? É tipo assim, ó, o Tomb Raider tá pro Uncharted como o Argos tá pro Tekken, cara. Tá ligado? É tipo assim, o propósito tá ali, agora é execução, brother. Tem botões que você não precisa, tem o mortal pro lado com pirueta atirando com duas pistolas. Não, o mortal pro lado, infelizmente, era muito necessário, porque a jogabilidade do jogo era porca. Então, pra você poder apertar um botão na parede, às vezes, você tinha que fazer uma curva, dar de cara na parede num canto, aí você fala, merda, eu tenho que ir pra aquele outro lado da parede. Em vez de você dar meia volta e dar a curva de novo e errar o botão de novo, você dava mortal pro lado. Cara, olha só. Eu usava muito também o passo do elefantinho, né? Passo do elefantinho era excelente. Eu reclamo muito Uncharted, que tem a porra do parkour, que era o parkuzeiro, não sei o quê. Parkour é uma coisa documentada, é uma técnica, tem todo um negócio lá que o Drake faz. A Lara, ela manda twist carpado pra pular de um ponto A pro ponto B, de graça. Tu imagina a Daiane dos Santos com 1,80m exploradora, sacou? Não, pô, eu tenho que ir daqui pra lá, irmão, pulo ninja. Lara não, Croft, quando ela vai subir rápido, a Lara Croft, quando ela vai subir uma plataforma, ela se agarra e fica pendurada pelas mãos em uma marquise. Em vez de ela só se levantar, debruçar e subir, ela levanta o corpo inteiro de cabeça pra baixo, dá um tiro mortal e para com a perna ali, tipo Daiane dos Santos, eu falo. Por quê? Porque eu posso, eu sou Lara, tutorial, É porque vocês têm que manjar meus peitos enquanto eu levanto. É um jogo que envelheceu muito mal, mano. Hoje não dá pra jogar mais Tomb Raider. É, o novo que vai sair agora, acho que vai dar uma... Assim, eu tô... O novo, que é cópia de Uncharted. O novo que é cópia de Uncharted. Que Uncharted, né? Deixou de ser cópia de Tomb Raider e Tomb Raider tem que virar cópia de Uncharted, entendeu? Não, assim, ó, se você parar pra pensar, hoje você quer jogar um Tomb Raider com a Lara do jeito que foi feito o Uncharted. Exato. Exato. Porque assim, a Lara é um personagem carismático, não só pelo peitão, até que diminuiu o peitão dela. Mas ela é uma personagem legal, é aquela mulher, tipo, femme fatale, consegue ir sozinha se virar, beleza. Não é mais também, né? Não, ela consegue se. Moleque, não, não, trailer... não é mais femme fatale, é uma mulher normal agora. É. É uma... Femme fatale é outra coisa, pô. Femme fatale é a Ada. Isso, também, mas no Tomb Raider. Naquele a Tomb Raider é Underworld. Tipo Tomboy, brother. A Lara é personagem da Michelle Rodrigues, cara. Não, nesse Tomb Raider Underworld ela tá bem. O novo não, mas ela sempre foi personagem da Michelle Rodrigues. Michelle Rodrigues. A diferença é que não morreu no final. O que eu acho legal, o que eu acho chato hoje em dia, se você for parar pra lembrar, o jogo tem uma trilha sonora muito fraca, você não tem aqueles. Quando vem aquela cena de ação, aparece do nada, vem uns malucos muito mal feitos dando tiro no cara. Vem um dinossauro gigante. É, vem um tigre, vem uns bichos nada a ver assim. Um urso quadrado. A cena de ação, tipo, beleza, acabou a ação. Agora é aquele puzzle parado, monótono. Uncharted pegou isso e deu um upgrade. E lá, deu uma Indiana Jonesada na parada mesmo. É ação. Como você acha que foi o upgrade Indiana Jones da parada? O upgrade Indiana Jones da parada é muito simples. Primeiro Indiana Jones, o Caçadores da Arca Perdida, com 5 minutos o Indiana Jones já encontrou o Dr. Octopus, né, o Alfred Molina, já veio aquela bola de ferro correndo atrás dele, ele se esquivou daquilo, já passou naqueles espinhos que atiram de um lado pro outro na caverna, já encontrou o esqueleto, já saiu da caverna e já tá do lado de fora da caverna falando, caralho, hoje vai ser um dia interessante. Então o que o Uncharted fez foi isso, foi colocar essas doses de ação constantes dentro do jogo. Porque assim, é um jogo de ação, porra, o cara não tá hoje, o jogador hoje em dia não tem mais aquela coisa que tinha quando a gente tinha 13 anos, é aquela coisa de não, eu vou entrar nessa casa aqui, abrir o baú, falar com todo mundo na cidade, aí ver se eu descubro alguma coisa. Aí eu vou voltar lá, vou colocar uma roupa de mulher no Cloud, vou me oferecer pro cara e resgatar a Tifa. Não, sabe que muita gente faz isso hoje em dia? Skyrim. Tem. Ainda tem um nicho que gosta disso, assim, mas a maioria dos jogadores de hoje em dia, com o crescimento absurdo do número de jogadores, eu acho que já não tá mais tão nessa onda. Até porque os caras envelheceram, né? Então a gente envelheceu, então talvez não tenha mais tanto saco pra ficar vazando isso. De vez em quando sai um Skyrim da vida, nego volta essa vibe, mas acho que não é mais a parada, não. Então, porra, é um jogo de ação, um jogo rápido, em 12 horas termina o jogo, 12, 10 horas. Então acho que o grande diferencial é esse dinamismo que eles implementaram no Uncharted em relação a outros casos. E aí, realmente, bebendo bastante de Indiana Jones, de Tintin também, né? Porque é uma coisa também que você nota umas influências ali bem características. Aliás, que o Indiana Jones. E que, o filme do Tintin, quem viu, porra, é igual ao Uncharted 3, até a ordem de cenários. Tá na água, tá pro deserto, aí vai pra cidade. É a mesma ordem. Aí cai o avião no deserto, tá no deserto. Mas sabe uma coisa que falta no que tem no Tintin, que falta um pouco pra encaixar melhor o Drake? E né? O Capitão Haddock. Eu pensei no Capitão Haddock. Não, acho que ia ficar melhor. Não, mas bem que você pode fazer um paralelo com o Sully, né? Sim, o Sully, ele é o amigo mais velho do Drake. Mas ele não é bêbado. Podia ser. É verdade. O Capitão quando bebia era muito legal, cara. Mas além do Milu, que seria um bicho de estimação, que talvez fosse legal o Drake ter, faz parte. O Drake, em vez de ser, tipo, um cara nada a ver curioso, em vez de ser um caçador de recompensa, porque ele basicamente vai aonde tá o dinheiro, né? Opa, isso aqui vai dar um dinheiro, vamos atrair essa parada. Em vez de ser isso, ele podia ter uma desculpa melhor, ou um arqueologista, ou mesmo um repórter. Ele podia ser um repórter. Tá louco, não. Eu acho que a graça do jogo é justamente ele ser o caçador de recompensa. Ele é uma matéria, cara. Ele é só safado mesmo. É, o Tintin é louco. O Tintin foi louco do caralho. Quer aparecer, quer catar umas minas. É. Agora, na boa, cara. Pô, a graça do cara ser caçador de recompensas, eu acho é legal porque, tipo, o maluco não tem escrúpulo, o maluco não tem. Não é preso a tratados, leis ou coisa, cara. Ele deixa a mina na ilha deserta, brother. Ele não tem limite, né? Ele não tem limite. Quanto maior o tesouro, ele sempre vai atrás. Tipo assim, ele engabela a mina pra mina conseguir um barco pra levantar um caixão que tá em águas internacionais. No... Começa a troca tiro com pirata. Pô, o cara não tem noção nenhuma, não tem escrúpulo nenhum. Acho que a história, assim, a possibilidade das histórias começa sempre nos bagulhos escusos, assim, principalmente por ele ser um cara que tá à margem da lei, ele é um marginal, não rola a polícia vindo salvar, tá ligado? Tipo, Dupont e Dupont chegando com a cavalaria, o cara... É ele que tem que se virar, brother. Não tem nenhum professor girassol também na parada. Esse tipo de estereótipo do cara, assim, fora da lei, marginal, caralho, sinistro, a gente acha que é surreal, cara, mas tem um amigo nosso, meio do inimigo, que estudou, fez faculdade lá com a gente, fez mesmo curso que a gente, foi a turma dele até, que ele queria uma arma aqui no Brasil. Não, não era nem arma de fogo, não, era arma de tipo chumbinho, mas era um calibre muito grande e não podia entrar aqui. Ele foi atrás pra conseguir essa porra de um maluco que é inglês, que o maluco foi mercenário, tipo, no norte da África, sacou? Caralho! Então o cara tinha uns contatos, assim, com paradas assim, e acho que conseguiu pra ele. Ele foi fazer a quest, né? Foi tipo isso, cara. Assim, falou, não, eu vou arrumar com um cara aí que é inglês, o cara é tipo mercenário, ex-militar. Que caralho, essas porras existem mesmo, cara, sem sacanagem, não. Oh, pra voltar num ponto que você tinha falado há um pouco atrás, que seria a respeito do dinamismo. Um negócio que eu acho legal no Uncharted é que o dinamismo não é só do ponto de vista do gameplay, mas também da história do barato. A história te prende, tá ligado? Não é um barato tipo assim, ah, eu não tenho o que fazer e vou entrar, vou nesse mundo do deserto aqui. Não, brother. As circunstâncias forçam o cara. Você tem que entender que assim, pro cara ia ser muito mais fácil achar o bagulho, descobrir onde tá rapidinho e ir lá direto, mas não é assim que funciona, tá? Pois é. Circunstâncias forçam o cara a dar a volta ao mundo. O que eu acho legal, o que vale a pena no Uncharted é a imersão que a história te dá, né? É toda você entrar no papel do personagem, você entender o Drake e ir por todas as situações que ele passa. Isso acarreta em você não ligar pro jogo ser extremamente linear. Você vê diversos jogos hoje em dia que estão lançados, as pessoas reclamando: caraca, esse jogo é muito linear, não gostei dessa merda, quero ter 1 milhão de opções e ter 7 finais diferentes. Uncharted é A, B, C, acabou. Não tem opção nenhuma. É do A vai pro B, do B vai pro C e acabou o jogo. Uma confusão que as pessoas fazem é essa questão da linearidade com o trilho. O Uncharted é linear até o cu da palavra, mas ele tá longe de ficar no trilho. Então ele não é tipo aquele Star Wars do Kinect agora, que o jogo anda pra você. Ah, não, o que você dança com o Stormtrooper, a música? É, não é o... não é aquele... o Time Crisis, que você só dá tiro, entendeu? Você toma ações, você é um tomador de decisões no jogo. É que o jogo, ele tem uma frequência de parar a sua tomada de decisões pra mostrar cutscene grande, né? Mas é porque a proposta dele é esse, é de ser não um tão grande, grande filme de ação. Eu acho bem razoavelmente vai grande. Vai jogar Metal Gear 4. Ah, não. Eu não joguei Metal Gear 4 ainda, pois é. Não, mas e é pior que Metal Gear 4 é 20 horas disso, né? Você não tá entendendo, é uma brochada foda, mas você fala, eu vou só jogar 5 minutinhos, depois vou fazer alguma coisa. 3 horas depois... Metal Gear 4 é legal porque te oferece a opção de você salvar no meio da cutscene, né? você quer salvar e você, tipo, depois você dorme um pouco, amanhã você continua assistindo daqui, tá ligado? Um exemplo que a gente sempre usa no Metal Gear 4 é do nosso amigo Fox, que precisou cair numa cachoeira e quebrar uma vértebra pra poder jogar Metal Gear 4. Agora, eu não tenho opção. Vou jogar essa porra, não tem como levantar aqui mesmo. E essa coisa, assim, a proposta dele é de ser um filme de ação, é de ser uma experiência interativa, com o filme do Stallone, lá tá o Rambo andando, de vez em quando ele para pra você dar uns tiros, andar e explorar alguma coisa. Ele não é pra ser, não se propõe a ser um jogo de RPG. O Uncharted não é um Myst, que você tem que resolver uma integral no meio do jogo pra poder seguir, entendeu? Não, a proposta dele glorioso tá longe, assim, Myst. Tá muito abaixo, inclusive, da do God of War, em questão de puzzle, de você ter que resolver aqueles puzzles que demora, porra, 10 minutos na porra do puzzle, tem que empurrar pedras aqui, rodar o negócio inteiro, rodar a alavanca e enfrentar a porra do não, eu tenho ódio desse tipo de puzzle. O puzzle que não é difícil, ele só é trabalhoso. Tá ligado? É quando você pega... puzzle fake, né? É quando você pega aquela pedra que é muito pesada e você tem que atravessar uma sala gigante e você vai devagarinho empurrando, ó. Você, what the fuck? Por que o maluco tá me fazendo fazer isso, cara? Os desenvolvedores falam, ah, vamos ganhar mais horas de jogo. 5 minutos empurrando caixa. Sempre que falam em pedra gigante, eu não consigo não lembrar do Chris socando a pedra no final do Resident Evil 5. Pode continuar. Tem que ser falado do Soul River. Soul River é um jogo de vampiros zumbis que empurram caixa. Também. E o foda não é nem empurrar a caixa. O foda é fincar a mão na caixa, né, pra poder puxar ela com propriedade. How's your 13th century Latin, mate? Where'd you get this? Borrowed it from the files of the nutcase. In Trebizond, we were set upon by thieves. Father, Maffeo, and I were robbed of our greatest treasures. This was written by Marco Polo. Yes, that much we were able to work out. Unfortunately, the rest of it's nonsense. Hey, hold on. So that it should not fall into the wrong hands, I concealed my great sorrow in the unlikeliest place. The light of the great Khan shelters the fate of the 13. See what I mean? It's just gibberish. He's talking about the lost fleet. Yeah. I know, someone want to fill me in? Marco Polo leaves China with 600 passengers and 14 ships loaded down with treasure from Kublai Khan. Now he lands in Persia a year and a half later, with only one ship left and only 18 passengers. Now, he recorded every detail of his journey, but he never told what happened to all those ships and the passengers. So somewhere out there are 13 ships loaded with the Emperor's treasure waiting to be found. Yeah, and that is what your client is after. Que Uncharted tem, que não é puzzle, é o parkour, né? O Uncharted varia entre dois tipos de jogabilidade. Uma é a ação, que você tem que trocar tiro com os malucos que estão chegando, se esconder, uma parada meio de shooter, Gears of War, a parada, beleza, vambora. Partiu, matou os inimigos, fugiu, blá blá, beleza. Aí a calma vem e você começa a escalar a parede, pular de um precipício pro outro, escalar sino gigante quebrado, o sino quebrar e você cair em cima do fio, aí andar em cima do fio, no circo, tananana. Essa é que varia. O circo do Ninja Inimigo tem um frevo, brother. É, porra. É o circo de Kamaru. Mas deixa eu falar, isso aí me irritou um pouco no Uncharted 1, porque tem uma, eu acho que é no capítulo 4, assim, você começa com esse... O primeiro, o primeiro. Castelinho? Isso. A parte do castelinho inteira me deixou bem nervoso até, porque eu tava começando a achar o jogo chato, até o capítulo 9, quando você sai do castelo, o capítulo 9 e o capítulo 10, que aí volta a ter ação e tal, porque você só pula, aí sobe no sino, aí vai pra outro lugar e pula de novo e cai. Rola uns tirinhos eventuais assim no castelo. Bem eventuais, aí você pula de novo e pula pro outro lado e vai e tal. E isso é uma coisa que eu acho que eles mudaram bastante no 2. O 2 pra mim é o que tem mais ação disparado, assim. Sim, mas o que eu acho do 2 é assim, as cenas de ação do 2 são tão intensas que quando você termina a cena você percebe que você tá de pé, suando e ofegante só por mexer no controle, saca? Não, é verdade, eu me sentia, eu terminei um em um mês, mais ou menos, assim, jogando um pouquinho por dia, às vezes eu jogava. Eu terminei um e um final de semana. O 2 eu joguei uma semana inteira, sem parar, de segunda a sexta, sim, até terminar, porque o jogo, ele realmente deixa sem fôlego, você não quer parar de jogar. É muita empolgação, muita ação, né? O que assim, eu sei que a gente vai falar isso daqui pra frente, mas aproveitando a deixa, assim, overall eu acho o 2 o melhor jogo dos 3. Sim, e é um senso geral, a maioria das pessoas assim, diz que dos 3 o melhor é o 2. Por variados motivos. Sim, mas falaremos sobre isso. Ah, beleza. Então. Enquanto isso, nessa parte do Uncharted que você tem que subir, escalar, até no 2 eu acho que ficou um pouco chato. Por exemplo, não sei se vocês se lembram, mas tem uma hora que você vai junto com o maluco do Tibete que não fala a tua língua. Tenzin. Sherpa. Que é aquele... Tenzin. Isso. É, não, no 2, no 2. Tenzin. Ah, isso, o Tenzin. Você que tá falando do 3. Aí você vai com o maluco numa caverna congelada lá, começa quando a... Quando você acha o primeiro Yeti, né? Assim, Balrog, né? Balrog. Um gorila gigante bolado lá. Mas até você achar o gorila, ou mesmo até depois, você tá escalando sinos gigantes e andando de um lado pro outro, fazendo ele pisar numa alavanca pra você abrir a porta, pra você pisar numa alavanca pra ele andar. Cara, eu dormi umas 3 vezes jogando essa cena. É engraçado, eu acho que aí eu já não tava mais cansado. Legal. Eu acho essa parte legal, e eu já tava acostumado com o Uncharted com isso. Eu sabia que ia ter ação, e uma hora eu ia ter que começar a brincar de parkour, entendeu? Sim, eu acho que você não pode ter só ação, senão você vai cansar. Que é Devil May Cry. Que é Devil May Cry? Devil May Cry, você andando, de repente você abre a porta da sala. A porta atrás fecha, porta atrás fecha, aparece um monte de inimigo pra você fazer button mash, button mash, button mash, button mash, button mash. Matou todos os inimigos da sala, aparecem mais. Aí você mata todos os inimigos. Aparece por trás os inimigos. Aí depois você fica meia hora andando. É, então, mas se você tiver acostumado já com o Uncharted, você pode... Você chega nessas partes do parkour, o que eu fazia? Eu achava realmente essas partes mais chatas, assim, raras exceções. Então eu saía correndo no maior... Tentava fazer o mais rápido possível. Tentava fazer o mais rápido possível, porque eu não achava tão divertido. Aí que tá, é o que eu fazia também. Eu tentava fazer no Rush Mode. Sempre que você faz esse negócio de parkour no Rush Mode, você morre mais 5 vezes. Mais legal no Uncharted, o bagulho que contribui muito pro jogo ser dinâmico e o caralho todo, é a pegada Olimpíadas do Faustão do jogo. Que acontece? Tu caiu no abismo, tu morreu, a tela escureceu, tu já tá no checkpoint, brother. Tu não precisa clicar nada, nada. É tipo um loading bem porco, bem curtinho, assim, sum. O bagulho, mano, caiu no abismo. Ah, já aparece outro. Nathan Drake, bora, jacarezinho. Já sai correndo e pulando, tá ligado? Não tem isso. Ponte do Rio que cai. Faustão, cara. Igual. Porra, dá pra tu morrer, tipo, sem brincadeira. Tem parte que dá pra tu morrer, tipo, 8 vezes em, tipo, 15 segundos, cara. O bagulho é muito rápido. E aí, tipo, isso contribui pra você, tipo, se você tiver fudido e não tiver querendo, conseguindo passar, você tipo, foda-se, agora vai. Aí você tipo, você não fica naquele estresse, tá ligado? Eu acho, não, cara, quando são aquelas cenas de parkour que tem aquele sentido de urgência, que tá desmoronando o tempo, você tem que correr, aí eu acho maneiro. Aí agora que tá. Sou assim, aí que tá. Aí sim, aí porra, quando são essas cenas de urgência, de tempo desmoronando, aí porra, corre, faz parkour, caralho, eu acho maneiro. Agora quando é essas de, ando pro lado, ando pro outro, aí vai se esgueirando assim na paradinha. É, quando é o parkour stealth, né? Isso. Parkour stealth. Não, o parkour stealth é até legalzinho no começo do jogo, do Uncharted 2, você tem que ir escondido com os malucos pra não te ver, pra pra você ir matando eles, porque se você pode mandar o Rambo. Você pode chegar, mata todo mundo, caralho, ou então você pode ir no stealth e dando mata leão em todo mundo. Quando tem as cenas de ação pra fazer stealth parkour, eu acho sensacional. Inclusive no 3, eu acho que tem a melhor cena desse tipo, que é a cena dos navios. Que é difícil pra caralho de fazer stealth parkour ali. Eu consegui uma vez. Depois que eu zerei o jogo, eu voltei ali e tentei. Eu consegui. Começa ali, na água, né? Pula na água. Vai nadando. Aí vai no naviozinho, pega o cara, puxa. Não, eu taquei o foda-se várias vezes ali. E morri muitas vezes. Muitas. A única parte difícil no 3, eu acho, é aquela ali. Não, mas Uncharted, quem nunca perdeu a paciência com o stealth, mandou o Rambo, moleque. Mandou o Rambo, né? Não, pior. Quem nunca mandou o... Não é nem o Rambo. É o modo Charles Bronson. Os caras dão no tiro e você, foda-se. Começa a dar soco no cara, né? Isso. Foda-se. Pula daquela voadora do Tank F no cara. Não. E Uncharted disse, é assim quando tem, tipo, 5 pessoas atirando em você e você manda foda-se. As 5 pessoas continuam atirando e você tá batendo em uma com o soco. Não, o bagulho legal do jogo é isso. Se tu chegar pra pro melee no cara, a outra galera tá metendo bala em tu, mesmo que tu não possa se mexer porque tu tá na animação dando um dropkick no maluco. Foda-se, você tá tomando tiro e morre. O que também é uma inconsistência, né? Aonde no mundo em que os inimigos, a não ser que eles sejam nazistas, os nazistas matam uns aos outros, não foda-se. Mas aonde que os inimigos iam atirar em você se você estivesse lutando mão na mano com outra pessoa? Ia acertar outra pessoa, entendeu? Ah, os caras são tudo mercenários. Eles matando o Drake vão ter mó grana, brother. Se a polícia faz isso com os inocentes, por que os bandidos não vão fazer isso, brother? Porra. Cara, olha só, nazista tem honra, cara. A maioria dos nazistas eram só soldados alemães, cara. Aqueles caras ali não são mercenários. Tem um ali que é da Somália, o outro é árabe, um é católico, o outro é muçulmano, e eles estão cagando um pro outro. Tem um judeu que é o que todo mundo quer matar, sacou? Porra, eles estão cagando pro outro. Mas isso é uma coisa que eu acho que até a Naughty Dog se preocupa bastante desde o primeiro jogo e veio evoluindo até o terceiro, que é o combate, né? No 1, por exemplo, vocês devem lembrar como é que era jogar uma granada, né, nos caras. Era horrível. Nossa senhora. Melhor definição. Aí no 2 já... Mas por que era ruim? Cara, eu lembro que você não conseguia controlar direito a granada pra onde você queria jogar. É porque a metodologia era a seguinte: você usava pra mirar a granada, você usava o six-axis, né? Você usava, tipo, o sensor do controle. Então você, tipo, você tá jogando deitado na tua cama, tu vai ter que fazer um movimento de munheca ali pra entortar o controle pra jogar no arco desejado. Você tem que sentar e, tipo, jogar uma granada. Não era um L2 ainda. Você usava o L2 ainda pra mirar. É, exatamente. No 2 eles melhoraram pra caramba isso. E aí no 3 eles melhoraram que uma das coisas que eu mais gostava no 2, que era o combate corpo a corpo, né? No 3, eu achei tão da hora o combate corpo a corpo que eu parei de atirar nos caras, eu só queria bater neles. Era o rei do melee, né? Porra, MMA Drake. Essa evolução de jogabilidade é interessante notar que no 1, você usava o digital, né, o pad digital, pra selecionar a arma até, inclusive, ainda. E tinha granada lá no meio, era um menu diferente. Com o 2 e o 3, eles começam a usar um botão só pra granada, então faz aquele sistema de parábola da granada, que fica aquele negócio desenhado. Não, e eu acho na moral, você pode segurar que ele aparece, pô. O que são as armas de Uncharted, né? As armas de Uncharted, você tem, tipo, três tipos de metralhadora e dois tipos de pistola. É a pistola ruim e a pistola boa, a metralhadora ruim, mais ou menos, e bolada. Então, quando você... Ih, você tem um lança-foguete que é pra derrubar avião e tanque de guerra. Quando você pega a metralhadora bolada, bro, você vai segurar a metralhadora bolada até o fim. Aí não, você... mas aí no 3 mudam isso. Ah. Sim, não sei se... Pô, não sei se você já jogou o 3 multiplayer. Como é que assim... é? Não, eu nunca joguei multiplayer de Uncharted. Tá, então vamos falar. Legal. Na verdade é o seguinte, as armas têm diferença, tá ligado? Tipo, pensa CS. Por exemplo, você vai ter a AK que vai dar dano pra caralho, só que, tipo, se você segurar o dedo, brother, você vai fazer o contorno do cara na parede. Certo. Não vai ser o que dizem sobre a AK-47, né, cara? Inventaram até hoje duas grandes armas de destruição em massa na humanidade: bomba atômica e a Kalashnikov. Aquela porra, botaram um tripé, não adianta, ela vai atirar pra onde apontar o nariz. Aí o que que acontece? Nessa brincadeira, você tem, por exemplo, a metralhadorinha que é honesta e não balança muito e não dá um dano muito alto. Você tem o rifle semiautomático que tem uma mira um pouco mais, assim, a mira tem um certo zoom. Você tem os rifles de longa distância. Assim, as armas têm cada uma suas características. Não é que nem o Uncharted de 2, por exemplo, que tu pega a 12 e foda-se, você ganha. Foda-se, um jogo. Né? No 2, brother, era muito roubado. Era muito sinistro. Aí vinha os malucos com. Aí vinha um maluco com a escopeta e te dava one shot. Fácil. Tinha isso e tinha os malucos que vinham com colete à prova de imortalidade. É tipo assim, eu sou um deus. Aparecia um maluco assim. Aí você, fudeu. O único jeito de matar esses caras era com shotgun. Você tinha que pegar shotgun e dar um tiro a queima-roupa na cabeça dele. E às vezes ele levantava. Assim. E ele dropava o capacete quando muito e aí tu podia atirar nele, né? Ou pra granada, né? Isso. isso. Ela tinha aquele feat de Final Fantasy X, Armor Piercing, que perfurava a armadura. Não, ó, mas agora falando sério, quem nunca jogou o multiplayer co-op do Uncharted 3 é muito legal, cara. É muito legal, cara. Muito legal mesmo. Quando saiu o demo, eu, LK6 e eu, a gente jogou algumas aí, valia muito a pena. Fala que os teams eram uma merda, né, cara? Porra, nosso time é uma merda sempre, cara. Não, é assim, ó, eu joguei, antes de eu tentar o Star Wars lá, o Old Republic, tudo que eu jogava online era o Uncharted co-op, cara. Eu joguei bastante. Muito legal mesmo, assim, é difícil, não é fácil você colocar na dificuldade de crushing. Até no próprio hard, se os teus amigos não tiverem assim amanhã, é muito legal, assim, é o tipo de bagulho que você vai perder e vai ficar tipo, caralho, vamos de novo, porque o bagulho é foda e... É bem legal, muito bom mesmo. E tem até um co-op com historinha, assim, tipo, é tipo um KOF 98, assim, um Dream você Match. Você rejoga o 2, né, nesse co-op com historinha. É meio que parecido com a história do 2, então, né? Então, é mais ou menos isso. Aí tem uns lances, tipo assim, por exemplo, tem a última fase do co-op, você enfrenta o último chefe, é o Lazarevich, né, o chefe do 2, junto com o Ed Raja e o Harry Flynn, tá ligado? Todos eles no aeroporto lá, tipo, contrabandeando qualquer coisa, assim, e vocês chegam lá pra botar um fim nessa anarquia. É, esse cooperativo aí eu joguei com o Ludo Barro na casa dele, mas eu dormi no meio, que tava com muito sono. Aí ele falou, porra, você dormiu? Ah, que droga! Ah! A história de Uncharted também é uma coisa bem divertida. A história, ela não é aquela coisa, meu Deus, que plot twist sinistro. Mas ela é envolvente e te motiva, acho, cara, a procurar plot twist. Porra, tem, cara. Porra, parece um Gollum, caralho, do nada. Isso não é plot twist, isso é what the hell. Não. Caralho, discussão de TV Tropes aqui, hein? TV Tropes, é, cara. Não, plot twist é quando vira o cara e fala, eu sou o seu pai. Ou então... Porra, irado, né? Ou então, porra, aí é foda, né? A pedra, na verdade, é uma gosma azul que transforma você nesse Urukai. Porra, é uma mentira, caralho. Ou então, o Eldorado na verdade é um sarcófago gigante. Cara, o bagulho do Eldorado, na boa, o bagulho do Eldorado, que assim, bem no comecinho do Doom 1, que foi o bagulho que me vendeu o jogo ali, saca? Tipo, dos malucos subitamente descobrindo que o Eldorado não é um lugar, era só uma estátua de ouro, por isso o nome do bagulho era Eldorado. Uma estátua de ouro? Era um bagulho gigante de ouro. Que ideia espetacular, meu irmão. Que cara, era tipo um robô dos percentais de ouro. Tipo isso. Tipo isso. O que eu acho legal do Uncharted, da história do Uncharted, é você indo descobrir o que é que ele está procurando, né? Porque você vai como Drake atrás de alguma lenda, alguma coisa que a gente até conhece. Tipo, Eldorado é uma coisa que a gente conhece. As viagens do Marco Polo. São coisas que nós temos, que são táteis. E você vai vendo que são metáforas, às vezes. As viagens do Marco Polo são coisas táteis? São coisas... Não são coisas táteis, cara. São coisas com que você se relaciona de alguma forma, porque, sei lá, Marco Polo existe de fato. Não, sim, é legal, é tátil, é verossímil. Toma. Isso, verossímil. Verossímil, exatamente. Não, é porque é um bagulho que você, tipo assim, esse jogo não tá inventando barato qualquer, cara. É um bagulho que, tipo, sei lá, meu pai qualquer dia me falou, tá ligado? Caralho, que bagulho filme, né? E você vai procurando as pistas e vai descobrindo a verdade por trás de todas essas histórias. A verdade inventada pelo Uncharted, né? Mas você vai descobrindo o que é por trás de todas essas histórias, o que era uma grande metáfora, na verdade. E você vai descobrindo monstros. Aliás, quem esperava monstros em Uncharted 1? Plot twist, caralho. Aparece um Gollum, porra. Do nada, tu tá falando que não? Caralho, é bizarro essa porra. Tu tá lá jogando, enfrentando um maluco de AK-47 o tempo todo. Aí vem uma porra de um bicho, de um anão branco que corre pra caralho. Vai se fuder, coisa de maluco essa porra. Se tu tentar dar sopa, ele te dá um one shot, né, bro? Ele te dá um one shot, cara. Com garra. Ele te dá um one claw. Eu acho incrível como você tá lá buscando as paradas, você achando que você vai ter um final de pedra rolando atrás de você e você fugindo numa cutscene bolada, correndo, apertando os botões. Aí, na verdade, você tem bichos bizarros, alienígenas, não nés mutantes. Alienígenas. Não, Uncharted daqui a pouco vai ter um aliens, né, cara? Cara, mas sabe por que, tá que não é? Sabe que a gente é ingênuo? Porque Indiana Jones não mostra, mas indica esse tipo de coisa também. Ah, é porque você não viu Indiana Jones 4, né? Não, nem vou ver. Caveira de cristal, vai se fuder, meu irmão. Caveira de osso. Tem o Xelebu. Porra, mas tu nunca viu o filme do fantasma com o Billy Zane, brother? Ô, caralho, é foda. Não vi também, cara. Não, vi sim. No final do Caçadores da Arca Perdida, a arca mata os nazistas, né? Eles abrem lá. Tanto é que, porra, né? Se o Indiana Jones não tivesse detido os nazistas, não ia ter tido a Segunda Guerra, né? Porque eles iam levar a arca pro Hitler, o Hitler ia abrir a arca e ia morrer. Exato. Então a guerra é culpa do Indiana Jones. Mas o Indiana Jones já indicava essas paradas, né? Sim, o legal, tanto do. Aí outro paralelo. É um universo que ele, tipo, aceita a existência do sobrenatural, por assim dizer, né? Aceita como assim, corrobora, mas mas não de uma maneira extremamente ativa, tá ligado? Sim. É só uma participação, assim, tipo, embora o bagulho exista, não significa que ele vai ser uma parte importante pra história. Se você pensar, o final do 1 mesmo, tá? O 1, desde a parte que você descobre, eles são tipo um plot device, assim, eles são tipo um perigo, subitamente é um inimigo que você não pode mais trocar tiro fácil, né? Uhum. É uma situação que coloca o Drake numa posição que ele não tá confortável, porque por mais que ele tenha tido todos os problemas e as tretas, e o Sully também, ele não tá acostumado a lidar com isso, tanto que ele meio que se apavora, né, do bagulho. Sim. E no final, eles nem são tão importantes pra resolução do bagulho, assim, saca? Eles não são definitivos pra história, tá ligado? Assim, eu acho isso muito legal. No segundo, ele já tem até uma participação maior. E o terceiro é o que eu acho mais bem bolado de todos, cara. É tipo os caras da Naughty Dog te dando aquele tapa de luva do Pernalonga na tua cara e falando, brother, não é porque o bagulho tem coisas sobrenaturais que eles vão ter a todo momento, que toda a aventura do Drake vai terminar num ET descendo, num orc, num golem, entendeu? O bagulho não é Tolkien o dia inteiro, não, brother. Então o 3 não tem criaturas sobrenaturais boladas sinistras do mal. Tem, mas tem. Mas não tem. Tem, mas... Pô, vamos dar a letra, na verdade eu sei. Mas aí não é do Tolkien, é da Marvel, é o Dormão. É. Por aí, você encontra uma série de malucos cabeça de fósforo que soltam bolas de fogo, gênios do fogo, caralho todo, só que depois que você já tá até acostumado com eles e já tá até se perguntando o que são eles, você descobre que na verdade o Drake só tá sob efeito alucinógeno, tá ligado? Tomou aquela água lá que passou. Tomou aquela água da Argentina, que os argentinos deram pro branco. Deram pro branco? Aí ficou lá chapado, ficou vendo que eu chapado, brother. O nome então do Charlie 3 é Drake's Inception. É, Drake's Inception. Não, é que nem teve site especializado que traduziu como a decepção de Drake. Porra. Procura no Google aí, por favor. Não, decepção não, né? Depois que ele descobre tudo é um sonho, ele mete um facepalm, assim. É. Não, mas essa opinião do. Essa exposição que o LKC fez, a opinião dele, eu acho bem interessante, porque eu não tinha visto pensado, não. Do fato de você falar, porra, não vai ter Tolkien toda hora, caralho. Eu realmente tava esperando alguma coisa nesse sentido. Mas assim, essa parte dos Dormammus aí, eu acho que até ficou bem resolvido. Pra mim, o grande problema do 3 continua sendo o final mesmo, que é tipo, ah, acabou, tá? Tchau. Tem mais nada pra ver aqui. É tipo o Arkham Asylum? Arkham Asylum? É. Tem muito. Não, é pior, cara. É tipo, o Arkham Asylum, como eu leio o gibi desde pequeno, eu espero que o gibi acabe. Pra mim, no jogo, foda-se, faz também. Mas o Uncharted 3 é tipo assim, acabou, aí entra o Matthew Broderick assim, de Ferris Bueller. O que vocês estão fazendo aí, cara? O jogo já acabou. Desliga o PlayStation. Mas o problema do final do terceiro é que assim, o jogo ele te leva até o final achando, você achando que vai ter algo sensacional. Ele não começa desde o começo já te falando, não vai ter nada demais pra você ver nesse jogo, entendeu? Não precisava ser nada de sobrenatural no final, assim como o 1 e o 2 também não são. Mas precisava de um negócio que fechasse melhor aquela história, né? Que desse um clima que amarrasse melhor tudo aquilo que ele desenvolveu, né? Mas valeu ainda. Valeu. O que eu acho que me incomoda um pouco em Uncharted 2 e o 1, que eu não joguei 3, é o 1 nem tanto, porque o 1 é aquela novidade, aquele negócio, caralho, são bichos bizarros mesmo. É no final do 2, eu tô olhando e falo, caralho, apareceu esse Yeti bolado, sinistro, do mal, forte, caralho. Não, e tem os Uruk-hai também, pô. Não, o Yeti é o Uruk-hai. Aí você descobre que o Yeti é o Uruk-hai com roupa de Yeti. Eles chegaram lá e vestiram a fantasia de Yeti, né? Vamos. De Balrog. É o Uruk-hai fantasiado de Balrog. What the fuck? Aí primeiro achei que iam ser, tipo, monstros do gelo bolado e tudo bem. São criaturas que vivem em regiões inóspitas. Aí tudo bem, né? Aí beleza. Não, cara, vem um Yeti boladão que vive em região inóspita e tal, até dá pra aceitar. Aí quando na verdade você descobre que isso na verdade são malucos, mega drogados da força bolada, tipo de One Piece, que eles tomam aquelas drogas, fica portão. Aí eles vão lá, botam isso e vestem uma roupinha. Por que que eles vestem uma roupinha, cara? Nunca falam por que eles vestem uma roupinha, só vestem a roupinha pra te dar um susto na hora da fase do gelo. Porque tem frio ali, cara. É frio, cara. Ali, é mó frio lá em cima. Eu pensei que assim, a leitura que eu fiz do bagulho é a seguinte, né? Eles têm uma cidade escondida, e essa cidade é escondida no meio do lugar onde eles se escondem é uma montanha de neve e tal, e eles resolvem aparecer como se fosse um Yeti. Tanto assim, eles ficam causando problema, por assim dizer, pra ninguém mexer com eles lá, vestidos de Yeti, e a lenda do Yeti veio daquilo. Que eu acho maneiro você falar isso, e eu acho essa ideia bem assim, razoável, só que... Eu acho aquele tipo de coisa que fica subentendida, se certo. É certo ou não. Eu entendo, e faz até sentido o que você tá falando, mas pra mim cai por terra quando eu lembro que eles são... Eles não falam. Aí que tá, eles não falam. Só que eles têm armas, porque eles chegam atirando em você com besta. Eles te cercam, eles demonstram... Não, parênteses, né? Eles têm uma besta que é melhor que qualquer lança-míssel. Tudo bem, mas quem é que fez a besta? Meu Deus, bro. É a besta deles, cara. É, cara, a flecha daquela besta. Não é porque os caras não falam, e aí você não sabe se eles não falam. Eles não falam a língua comum dos jogadores de D&D, né? Eles não falam comum, mas eles podem ter ali. Porra, a cidade dos caras, a arquitetura dos caras, eles não são idiotas, né? Aham, uhum, não, mas teoricamente ali houve uma grande civilização, houve uma parada muito então, avançada ali, aí... E aí eles comeram o bagulho azul... E ficaram mongoloides. E ficaram fortes. Fortes e mongoloides. Eles destruído o Shambhala inteiro e não destruíram também. Não destruíram, cara, eles continuaram vivendo na comunidade deles ali. Continuaram tendo o encanamento de esgoto feito de prata, a porra toda. Eu acho assim, criaturas bizarras mongoloides, eu vou lembrar do Gollum do 1. Ali tudo bem, que ali os caras são ignorantão, anda de 4, vem te dar agarrada, tal, tal, tal. Eu acho que os caras do 2 são muito mais inteligentes, né? E os caras do 2, eles são muito mais brutalmente fortes. É tipo, descompensado a dificuldade que você tem pra matar um maluco Uruk-hai. Não, Nijinimigo, é o que você fez errado. Você matou eles com arma de fogo, é pra matar com a besta. Não, sim. Tipo de besta você mata. Mas aí você pega a besta como? Você mata qualquer coisa no jogo. Você tem que pegar, matar o cara e pegar a besta dele. Então, você mata um. Se você matar um deles, você mata outros 6 com a besta. A primeira vez que eu joguei o jogo, cara, eu joguei direto no hard, né? Uhum. Sabe a primeira vez que você mata eles? Uhum. São dois caras, você tá com as duas minas e tal. Cara, eu levei tanto tempo naquela parte. Tipo assim, eu não, a primeira vez que você mata um deles, ele tá fantasiado de Yeti, é dentro da parada de gelo e você... Não. Não, quem mata é o Tenzin, não é nem você. Quando ele tá, quando ele tá destransformado já. Quando você já tá lá em Shangri-La, tá? Que você tá com as duas minas, você tá com a Helena, uhum. Tá? Aí beleza. Eles ficam pulando de telhado em telhado e você tá andando tipo num pátiozinho. Uhum. Cara, no hard, eu tive que dar tanto tiro naquele filho da puta e tu tá ali com a AK, né? Que no 2 a AK é uma das armas mais fracas, né? Uhum. Cara, eu tive que dar tanto tiro nele e tem uma motreta. Tipo, ali, as balas tipo ficam spawnando, né? Se você, tipo, acaba as suas balas e você não matou o cara, ela spawna de novo. Só que assim, os dois caras são iguais. Então, tipo, eu meio que não tava prestando atenção se eu tava atirando no mesmo cara, brother. Tem tempo ali que eu comecei a me perguntar se eu tava fazendo aquilo certo. Se não tinha que, tipo, sei lá, dar um tiro numa pedra pra esmagar o cara, alguma coisa assim. Porque ali é a primeira vez que você vai matar um cara, não você mesmo, né? É sempre jogando os caras no abismo, joga ele lá embaixo, os lances assim, né? Não, é, jogar o maluco no abismo é o melhor dele. É tipo, joguei, ufa, acabou, valeu. É a parte mais difícil do 2. É, acho que é a parte difícil, cara. Emma, call a Saja Topsam Chitte. Shepherds are like you, Kongon's a talker. How did I get here? Kadiche, Kira Gurumbu Lega di Cheyomare, Kira Mashiva Sode Chambore. How long have I been out? Yeah, Tom. Thanks. Ditungus. No, that's plenty. Que ele comentou agora aí, que você tá com as duas garotas lá, etc, me lembra uma parte muito importante na evolução de Uncharted, né? O efeito John McClane que a Ellen sofre. No primeiro jogo, a garota lá é jornalista, lá, repórter, tranquila. Maior dificuldade de segurar uma 38, sacou? Chega no 2, no 3, ela tá com uma AK-47 nas costas, dando headshot em inimigo a 15 metros de distância pra salvar o Drake, cara. É tipo John McClane, né? Primeiro filme, caralho, o prédio é alto, meu irmão, tô com o pé cortado, se eu cair daqui, fudeu. Chega no quarto filme, ah, foda-se, tô sem bala. Joga o carro no helicóptero e surfa o carro até 18. Virei super-herói. Pra quem é feio e não sabe as regras, tá dando mole e não jogou Uncharted, provavelmente que tem um Xbox e tá jogando Halo, a gente vai falar um pouquinho das histórias aqui, Gui, que elas são relativamente interessantes e te mantém preso. Aí um sinopsezinho, Lapso. Como é que é? Qual é a sinopse da história do Uncharted 1? Matando o robô de gente. O Uncharted 1 te apresenta ao Drake, Nathan Drake, e ao Victor Sullivan, os personagens protagonistas da série, a Helena também. O Sullivan no 2, ele fica muito tipo de coadjuvante extra, que só aparece muito de vez em quando. No 1 ele também não aparece tanto assim, não. O 3 é o que ele aparece mais, assim. Entendi. O que acontece? No 1 tá tendo uma expedição à Amazônia, coordenada por uma jornalista, que é a Helena, a Lourinha, que a dubladora dela, inclusive, é igual a ela, só que muito mais bonita. Procurem, Emily Rose, nome da atriz. Em busca de Eldorado. Do exorcismo. Exorcismo de Emily Rose, né? Em busca do tesouro de Eldorado. O Nathan Drake diz que é descendente do Drake, né? Do Drake do século, sei lá, 16, 17, do inglês. inglês mesmo. E ele fala, não, eu sou descendente dele, é que eu tenho um anel dele. De fato, ele tem um anel. E através disso, eles conseguem, mais ou menos, chegar lá na Amazônia, no coração da Amazônia, encontrar lá o que eles estavam procurando, né? E aí eles descobrem que algumas marcas ali que sugerem que nazistas passaram por ali e também estavam procurando Eldorado. E aí quando ele encontra o túmulo do Drake, ele descobre assim que na verdade no túmulo ali só tem o diário do Drake, que ele forjou a própria morte, né, a primeira morte dele pelo menos foi forjada, para tentar desviar a atenção do negócio do Eldorado para que aquilo nunca fosse encontrado. O que depois... é uma parada maneira, não é tipo, caraca, eu sou o seu pai, mas é uma história que você fala, porra, irado, o maluco tá querendo tipo esconder uma parada que ele achou. É, e no roteiro, nos três roteiros, eles tanto pro o Drake, o Marco Polo e o Lawrence, né, o Lawrence da Arábia no terceiro, eles dão um upgrade na personalidade dos três personagens históricos, assim, levam os caras, assim, de personagens relevantes até na história e tal, mas levam os caras a paladinos da história, porque os três, cada um em sua época fez alguma coisa que salvou a humanidade de alguma merda muito foda. Os três jogos tem esse caráter. E aí eles descobrem o Eldorado, que na verdade não era bem uma cidade, e segue a história. E é bem interessante, assim, da perspectiva de apresentação, né, dos três personagens. Você tem aquela ideia de, ah, porra, o cara descendente do Drake, e aí o Sean Connery lá que segue ele, o cara maneiro, o velhão. Charuto, porra. Pedófilo. Camisa Polo, camisa do Charlie Sheen, porra. LK6, e o Uncharted 2? Como é o nome do Uncharted 2 mesmo? Among Thieves. No meio da ladroagem ali. No meio da putaria. Uncharted 2 na malandragem. A gente vai fazer um Uncharted 2 na malandragem. Aí começa o cavaquinho. A composição do mestre Moreira da Silva. Então, o negócio legal do Uncharted 2 é que ele já começa na treta. Você já começa fudido numa cena que, na minha opinião, cara, é a cena da franquia Uncharted. Sim. Que é aqueles eventos no trem, né? Aquela cena você começa, o que deixa uma parada muito maneira, né? Tipo, what the fuck? O que tá acontecendo aqui? Eu tô acordando num trem todo zoado? É a melhor cena de parkour do jogo, inclusive. Porque mescla bem essa coisa do parkour estático, a urgência de acontecerem coisas no meio da escalada. E pra você entender a importância dessa cena na franquia, né? Uncharted 1 foi um excelente jogo. Então as pessoas estavam com uma relativa expectativa de Uncharted 2. O Uncharted 2 começa numa cena que você tá pendurado no vagão de trem que tá quase caindo um precipício, e você tá tendo que escalar aquela porra antes daquela parada cair, você todo fudido com a perna machucada e tal, e você pensa, cara, Uncharted é isso. Jogar na ordem, se você jogar os jogos na ordem, você termina o 1, assim, tipo, caralho, vou jogar o 2. É, essa abertura do 2, assim, esse começo, né, que os caras chamam de cold open, né, assim, tipo, o bagulho já começa do meio, assim, né, você não sabe o que é um recurso de narrativa chamado, acho que é immediates o nome desse negócio. Uh-huh. Também. É, no meio das coisas, bagulho, assim. Bagulho muito doido, muito assim, tipo, você, cara, caralho, esse bagulho vai ser foda, brother. Esse bagulho vai ser foda. E o mais legal é que o jogo segue... Sim, o jogo não decepciona. O bagulho é foda mesmo. Eu me senti assim mesmo. Porque eu terminei o 1 e já coloquei o 2 pra jogar. E o começo do 2, eu falei, meu Deus, esse jogo vai ser foda demais. Fudeu, meu irmão. Fudeu. Fudeu. Mas tipo, essa ideia. Eles botaram aquilo ali pra mostrar, tipo, ó, isso aqui é que vai ser... A parada vai ser séria, né, não, brother? E uma coisa interessante, o Crusher e eu, a gente acho que viu o Uncharted 2 pela primeira vez, a gente deu de presente pro amigo nosso, né, o Neo. Aí ele tava lá jogando, a gente ficou parado olhando assim do lado, falou, caralho, eu decidi de presente pra ele, mas eu quero roubar o controle da mão dele. Porra! E é importante frisar que o jogo, ele te dá aquela cena de ação, aquela cena de angústia, desespero, pra você sobreviver ali naquela porra. Aí quando tu consegue sobreviver, tu olha aquele lugar todo fudido, destruído, vagão pegando fogo no meio do Tibete, na neve, ninguém. Aí você fala, caralho, fudeu. Aí dá um fade out, volta no tempo, aí o cara falando, então, tem um trabalho pra você, Drake. Aí o Drake, pô, acho que é uma boa, hein? Aí você fala, uma breja com a gostosa. Então, o negócio é o seguinte, nesse jogo, você começa a conhecer, é foda. Você conhece outros personagens do universo do Drake, você vê que ele tem uma certa reputação num submundo, mas que existem outras pessoas que também são caçadores de recompensa, pilantras e tal. Belezinha. Tendo dito isso, a história leva os caras a procurar um diário perdido do Marco Polo, tá ligado? Que conta mais ou menos o que ele fez nas viagens dele, quando ele fez as viagens do Oriente, enfim. E no final, fica meio subentendido que o Marco Polo, nessa brincadeira, ele acabou achando Shangri-La, ou Shambhala, né? A cidade perdida. Isso. E a cara dos caras já brilha, né, brother? Porque eles já ficam pensando, caraca, meu irmão, imagina o que deve ter lá, né? Ouro, mirra, incenso, saca? É. todas as coisas divertidas, enfim. Porque no século XIII, Marco Polo passou muito tempo na corte do Imperador Mongol, na época do Kublai Khan. E aí ele sai com uma frota enorme e rumo à Pérsia, né? Uma frota assim, sei lá, 15 navios e gente pra caralho. Mas quando ele chega na Pérsia, 18 meses depois, ele tá com um navio só e tem, sei lá, 15 malucos com ele. E assim, o que aconteceu com os outros 500 malucos e os outros 14 navios, sacou? E o jogo foca nessa lacuna que a história deixa. Assim, o que que... É, exatamente, mais ou menos assim. O que que os caras encontraram pra tanta gente, assim, sumir, tanto navio acabar, enfim. É. E aí, beleza. Aí vai se desenvolvendo outras situações. Você acaba encontrando a Helena, que é a menininha do primeiro jogo. É muito legal o jogo, muito divertido. Mais uma vez, é uma ação frenética, assim. De repente, tá no trem e o trem para e cai e quebra. E aí, uma vila no Tibete e vacas. E o Drake tentando falar tibetano com os caras. E, porra, o bagulho é muito legal mesmo. Você lembra qual foi a cena do Uncharted 1 que você achou mais foda quando você tava jogando e falou, caralho, isso aqui pra mim é This is Uncharted! Então, isso é até estranho, né? Mas seria pra mim o que me prendeu no jogo, né? Que foi o primeiro que eu joguei, óbvio, no primeiro. E foi os quatro primeiros capítulos, né? Que é o começo da história, que tá o Sullivan e o Drake na floresta lá e eles encontram o submarino. E dentro do submarino encontram o corpo do cara e tal. E aí vem os caras. É todo o plot do começo do jogo ali, que é os quatro primeiros capítulos. Até eles levarem o Sullivan embora e tal, que você acha que o Sullivan morreu e tudo mais. Esses quatro primeiros capítulos pra mim definem o que eu vou esperar pelo jogo. Claro que depois tem alguns problemas do 1 que eu não gostei, mas os quatro primeiros capítulos me prendeu suficientemente pra jogar até o final, né? Entendi. E você lá? A memória mais forte que eu tenho do primeiro Uncharted é justamente a aparição lá dos Smeagols mesmo. Que como eu cheguei naquela parte, era mais ou menos 11 da noite, aí começou a aparecer aquilo, eu falei, fudeu, maluco! Eu fiquei jogando até 3 da manhã, assim. Sim, eu nem sou de dormir tarde, mas nesse dia eu lembro que eu virei a noite mesmo. LK6, então me fala, qual é a parte do Uncharted 2 que você fala, caralho, isso aqui... This is Uncharted! O começo. Primeiro capítulo. Assim, né? E o mais legal, um recurso de narrativa que eu achei muito legal. Você joga o começo, acontece todo aquele bagulho que você fica, caralho, como é que eu vou sair daqui agora? Aí o jogo começa, lá o que aconteceu tudo antes disso. E quando você chega nessa parte de novo, você joga isso de novo. Isso, tipo, não rola um tipo, ah, beleza, só que eu já contei pra vocês, então vamos pra depois. E o pior, cara, eu nunca achei que um jogo ia me forçar a jogar uma coisa duas vezes e eu ia achar legal. Ser bom, cara. Né? Porque então, sempre quando o jogo te faz, caralho, foi um problema, eu até falei aqui no podcast, foi um problema que eu tive com o Zelda, cara, com o Zelda recente. Quando o bagulho me falava que eu tinha que pegar aquelas lágrimas, cara, puta que pariu, eu desligava o bagulho e tipo, caralho, brother, de novo não, vou fazer outra coisa. Nesse jogo, não, caralho, aquela parte do trem de novo, será que vai ter um bagulho diferente? Será que vai ter uma coisa assim? Parecia que a experiência era outra, porque você já tinha entendido que tinha rolado ali, saca? E já tinha uma carga dramática, porque rola, tipo, uns backstabbing, assim, aqueles negócios que você não sabe se você pode confiar no teu amigo ou não. Sim. E, caralho, vê se o maluco não fosse um traidor ou não, eu podia estar de boa no trem, tava inteiro e não tava fazendo esses parkour do caralho aqui. O que eu acho que tem em Uncharted 2, que não tem tanto em Uncharted 1, é o peso dessas cenas mega épicas com o mundo acabando e você sobrevivendo ali, né? Tem as cenas menores que ainda são iradas, que é, tipo, você no telhado do prédio, com um helicóptero em cima de você dando um tiro. O prédio desmorona. Não, depois. Essa do prédio desmoronando é punk. O helicóptero atirando, cara. Não, calma, mas quando você tá lá em cima, atirando no... Quando você explode o helicóptero. Você tá explodindo o helicóptero, sim. Você vai, pô, beleza, eu lutei de... Explodiu o helicóptero, yeah! Aí você tá no prédio que tá desmoronando, moleque. O que é essa cena no prédio desmoronando? Você tá com uma porrada de mercenário, entrando no prédio, trocando tiro com os malucos, tentando sobreviver, enquanto o prédio tá caindo. Você tá invertendo invertendo, tipo, o que é chão, o que é parede, o que é teto, correndo, o vidro quebrando, o helicóptero lá de fora dando tiro, você, caralho, fudeu, maluco. O prédio batendo no outro, você tendo que ir pra outro prédio, assim, pulando enquanto sobrevive, é tiro, que nego tentando te matar ali, mesmo fudendo a vida deles, tá ligado? Porque você tem uma cabeça premium maneira. Então, é uma ação que você vai ficando assim, sem ar, enquanto você vai fazendo tudo isso. Mas eu acho... Esse quick time event de pular de um prédio pro outro, eu acho que é a melhor parte do jogo inteiro. Pô, é muito maneiro mesmo, mas eu acho que no Uncharted 2, a cena que eu fiquei mais de pé, jogando, nervoso, desesperado, é uma hora que a mulherzinha loura, esqueci o nome dela. Helena. A Helena. É uma hora que a Helena, ela tá dirigindo um caminhão e você tá em cima, do lado dela no caminhão. Aí você fala, dirige aí. Aí você sobe pra cima, em cima do caminhão, pula atrás de outro caminhão e começa a trocar tiro com um monte de gente enquanto a Helena tá fugindo com o caminhão por cima. Aí você pula pro outro caminhão enquanto o caminhão vai explodir. Vem um helicóptero, você tem que pegar um lança-foguete, atirar no helicóptero, desviar, entrar no outro caminhão, pilotar o caminhão, dar uma volta, pular pro outro. Caralho, fudeu, moleque, vai explodir a porra toda. E isso é tipo uma... É a mega cena de ação antes da última capítulo do jogo. né? Então é isso que te dá o gás pra parada. Você sai assim. Mas no 2, tem uma coisa que é. Além do helicóptero, tem os tanques, né? Sempre que vinha o tanque, eu achava um inimigo em paralelo. Assim, eu falava, puta, o tanque de novo? Não, mano. Puta que pariu. Não, tem aquele trecho que é um tanque mesmo. Você tem que entrar num beco pra fugir do tanque, né? Isso, eu não achava o beco. Eu ia seguindo direto, eu falei, caralho, eu também não achava o beco. Caralho, mas tinha um beco ali do nada. Eu falei, caralho, esse beco não dava aqui antes. Eu achava que eu tinha que passar escondido. Igor Raptor, né? Tipo isso, eu achava que eu tinha. Ah, meu irmão, tem que subir em algum lugar, não tô achando, caralho, fudeu. Daqui a pouco eu vou ter que entrar no GameFAQ, mano. Vou ter que me rebaixar isso. Não pode ser. Eu pensei nisso também. Eu tentava passar no stealth por trás do tanque. Aí o tanque mandava aquele Metal Gear. Ela fica preta e branca já. Drake! Tem outra coisa no 2 que eu acho que ninguém esquece. Se, não é todo mundo que fez isso, mas se você. Quando você chega no Tibete e você tá andando, seguindo o cara lá, que tá te levando e tal, e aí você vai falando com as pessoas e ninguém te entende, aí o tá falando. Então, se você for falar com a vaca, é o mais da hora, cara. Eu nunca vi falar em vaca. Você chega da vaca e fala, aí a vaca mua, aí o Drake chega e fala, pelo menos tem alguém que me entende aqui. Me entende. Eu acho engraçado que o Drake, cara. Ele vai... Não, ele assustando a criança, mundo. Brother. Quando você fala com a criança, que ele bota as mãos como... pro moleque. Ele vai falando com as pessoas e ele sabe que elas não estão entendendo. Então ele dá uma mega trollada, né? E aí, não, tudo bem, cara? Aí o cara... Carado, né, brother? Não, ele cria... Ele é carismático. Ele cria uma amizade com aquele maluco, o Tim... Como é que é o nome dele? Ele cria uma amizade com o Tenzi e os dois não se entendem. E é engraçado que eles conversam como se um entendesse o outro, né? O Tenzi vira pra ele e fala... Sindal, Agamas, Asindal. Ah, you Drake. I know. I have a hard feeling about this. Aí ele manda assim, tipo, Tenzi, eu tô meio cansado. Aí o Tenzi olha com uma cara tipo, caralho, arroz com feijão, bro? Sei lá, uma assim. De aí, novo? Aí o Drake fala, a mulher tá bolada comigo, a outra mulher me traiu, ela é mó gata, mas porra, tô meio bolado com ela. Aí o Tenzi manda um, Tom, sim, Fonson, Tom. Aí aponta do tipo, vamos pra lá. Aí o Drake, que bom que você me entende. Aí sai andando. Antes de a gente entrar em Uncharted 3, pra gente terminar essa parte aqui de safe spoilers, vamos falar sobre uma coisa que eu achei interessante no 1 e fraco no 2, que são boss final. Qual o conceito de você fazer um boss final se é uma parada meio bunda, né? Porque a ideia é você fechar o jogo com uma parada desafiadora. Ou que seja uma cutscene bolada que você tem que fazer um mega parkour com tudo desmoronando, ou seja um inimigo que seja difícil pra caralho de enfrentar, ou seja você morrendo de uma forma muito dramática pra salvar todo mundo e deixar todo mundo da sua equipe feliz. Beleza. O que que tem de Uncharted 1 que torna o final do jogo desafiador, Hilato? É disso pra caralho. Eu achei o final do 1 difícil, cara. O boss final do 1. Você não lembra não, LKC? Eu achei o mais difícil. Eu achei difícil também. Não, é o mais difícil de todos os três, mas ele é ridículo. Sim. Ele é ridículo. Você joga, tipo, três vezes. Quem jogou NES, qualquer jogo de 16 bits que você tinha que decorar padrões... Não, tipo tem assim, nem comparação. O cara dá dois tiros e erra, aí o terceiro ele mira com calma e se tu tiver aparecendo, ele te dá um HS e você morre. Mas pra quem nunca jogou, não tá lembrando direito, como é que é o boss final? Tá, o negócio é o seguinte, você cai num naviozinho, lá no barquinho, beleza? Tá rolando uns contrabandistas genéricos e tá rolando tipo... Porque assim, a gente tá bom, tudo bem, mas não vamos... Deixa o spoiler pra depois. Então o último chefe com alguns capangas. Os capangas são inimigos normais, saca? E o último chefe, ele é um cara que tem uma máquina, um qualquer revólver ignorante, tá ligado? E assim, ele vai te atirar duas vezes, ele fica atrás de uma caixa, alguma coisa assim, ele vai atirar em você duas vezes. E no terceiro tiro, que ele leva um tempo pra dar, ele vai sempre te acertar se você tiver com a cara não escondida, né? Se você estiver aparecendo. E você vai tomar um HS e vai morrer. Então o que que acontece? Enquanto ele fica, tipo, carregando a arma ou dando esses tiros que ele erra, você tem que matar os capangas, saca? Beleza. Você matou todos os capangas numa determinada área, ele vai fazer uma farofinha e vai andar pra uma segunda área. Tipo, ele vai fugindo, né? Pelo navio, você vai seguindo ele. Cara, isso tá muito detonado, tá ligado? É, não, bem por aí mesmo. Agora, o que que acontece? Você chega no final e rola uma luta corporal, né? Rola uma mano a mano, né? Aquele esquema, assim, o navio dá uma chacoalhada, a arma cai longe. Uma cena bem cinematográfica, diga-se de passagem. É, com o sol se pondo, você lutando no desespero ali pra salvar a porra toda. É. Porra, o sol se pondo, é tipo Changeman contra o Buba, né, cara? Changeman contra o Buba, né? Quer dizer que no final todos não passamos de lixo. Já diria, os Buba disse isso e depois a Madruga pagar o aluguel, né? Passamos de lixo. Pague o aluguel! Porra. Mas voltando, vamos deixar o Changeman pra depois. Ah, nessa brincadeada, ó, até perdi o fio da meada. Nessa brincadeira rola um desfecho até cinematográfico. E o que eu acho legal no Uncharted de todos, na verdade, né? Que assim, o último chefe é o último chefe, mas ele é um humano normal, saca? Então se tu meteu um balaço no cara, se tu, tipo, porra, ele morreu ali e morreu, cara. Ele não sai da lava, ele não sai da água, ele não. Ele é um inimigo normal. Isso não é um Resident Evil 5, né? Ah, é tipo isso, né? O maluco não mergulhou na lava e saiu rindo e falando teu nome, né? Então, tipo, pô, é legal porque isso dá uma sensação de conclusão, é um final bem, tipo, ó, brother, foi isso, isso e aquilo mesmo, não vai ter, tipo, se tivesse um Uncharted 2 ou 3 ou 4, não vai ser esse cara, tá ligado? É. Ele realmente morreu e dá uma sensação de conclusão, isso eu acho interessante. Até porque eu acho que uma coisa que é forte no Uncharted é que, assim, o antagonista não é sempre o mesmo, saca? Dá uma, é uma renovação, saca? É, olha como o Drake tem merda aí, né, cara? É. Não, ele arranja sarna pra se coçar, né? Tem treta com todo mundo. Ele arranja treta com os caras, né? Que, tipo, o jogo é um jogo capitalista, né? O cara quer ganhar dinheiro, tem outras pessoas que ganham dinheiro fácil e foda-se. Uh-huh. Isso eu acho divertido. Mas, agora, assim, o interessante, só pra concluir, é que embora seja uma mecânica bobinha até você chegar nessa última parte, a cena de luta é muito legal. E se você parar pra pensar, ela é tipo um percursor do sistema de luta que é implementado no 3, né? Que o cara vem te bater, você aperta o quadrado, bolinha e tal, isso, aí do nada, e, pô, triângulo pra você dar um counter. É bem divertido isso, assim. Foi tipo uma coisa que eles aprenderam. O segundo último chefe, né, o último chefe do 2, já é o mais bobinho deles todos por ser muito parecido com o que o jogo é, né? Você corre, se esconde, atira no cara, corre, se esconde. Ele chegou perto, tu morreu. Não, ele é um cara extremamente descompensado, forte, anda devagar pra cacete. Se ele chega em você, ele te mata. Então você tem que ficar fugindo, atirando nele e atirando nas bombas que estão em lugares que explodem perto dele. Então, tipo, ele tá andando devagarzinho num canto, você vai atirando uma bomba, ele levanta e vai pra cima de você devagar. Deixa eu te falar, você já fechou no Crush? No mais difícil bolado? É. Não. Então, assim, ele já é inconveniente, tá ligado? Em todas as dificuldades. No Crushing, ele, tipo, você tem menos life, ele acerta bem mais fácil, enfim, tem todos esses problemas. Aí eu cheguei e falei, caralho, cara, vou demorar muito, tá ligado? Isso vai ser chato. Aí eu descobri que, assim, ele é burro e você pode ficar andando em círculos em volta dele, isso funciona em todas as dificuldades, eu tentei. Mas foi isso que eu fiz. Usando a mesma planta, usando a mesma planta. Na primeira vez eu matei assim, fiquei andando em círculos e sempre na mesma planta. Por isso que me deu raiva, né? Falei, porra, eu pensei que o cara ia ser mó boladão e eu não ia conseguir matar ele de nenhum. E eu arrumei um esquema com 10 minutos de tentando matar ele, eu já arrumei um esquema, entendeu? Não, o bagulho é bobo mesmo, assim, tipo, meio, porra, que bobeirinha, sabe? É porque o jogo te leva até que ele vai ser muito difícil de se matar quando você chega no final. Não, ele não é fácil, não. Ele é até meio roubado, assim. Chega uma hora, a primeira vez que eu tava jogando, assim, tipo, caralho, beleza, vou fechar, tô dando vários tiros nele, é uma luta meio demorada, porque você tem que usar várias bombinhas pra acertar ele, mas depois você foi, tipo, meio life dele, ele começa a ficar mais rápido e ele começa a jogar. Você já jogou multiplayer? Não. Tipo, tem um bagulho que você equipa no multiplayer, que é assim, quando você tá com uma granada, ela se divide em outras 5. Uhum. Não, eu ia falar disso, a mais ele difícil faz isso. Ele é ele quando ele começa isso. A jogar várias granadas. Aí fica mais desafiador. Mas mesmo assim, o esquema de ficar dando voltinha ainda funciona. A única coisa que torna o jogo chato... A única coisa que torna a luta chata, mas não difícil, é a hora é que quando você mesmo perto... É uma luta demorada, né? Então quando você tá no finalzinho dele e você morre pra ele, você começa desde o começo. Não tem tipo um checkpoint naquela luta extensa. Então fica uma coisa meio chata às vezes. Eu acho verdade. Parecido com o Lazarevich no Uncharted 2 é o Zeus no God of War 3. Se você entender que o esquema é fazer o air throw do Kratos, que é agarrar o Zeus no alto e tacar no chão, que mata ele em 5 minutos, você termina rapidinho. Senão você vai ficar lá meia hora, caralho, esse maluco não morre, cara. Verdade. Pô, para de tacar raio, Roberto. See, before Lawrence became Lawrence of Arabia, great film, he was an archaeologist. And even when he was just a kid, he was obsessed with history, everything to do with knights and the Crusades. And he traveled all over, documenting every Crusader site he could find. It's all in here. All right, you've lost me completely, kid. What the hell has this got to do with Drake? I'm getting to that. See, after the war, Lawrence said that if he were ever to go back to Arabia, it would be to search for this place he called the Atlantis of the Sands. Well, city of immeasurable wealth. Destroyed by God for its arrogance. Swallowed forever in the sands of the Rubalkali Desert. Right here. I like the immeasurable wealth part anyway. And you think this is what Elizabeth and Dee sent Drake after? Oh yeah. And more importantly, it's what Marlowe is after. So, wait. If Drake was on a mission from the Queen to find this place, why all the secrecy? I mean, it looks like he went to a lot of trouble to hide whatever he found, even from Her Majesty. I don't know. Oh, I'm sorry, what was that? No, hang on a second. Because if you recall, the last time we went halfway around the world searching for a lost city, things got more than a little dicey. Yeah, but this time we have the upper hand. I mean, look, Drake only had half the clues. Lawrence only had half. We have both. And Marlowe has nothing. Small problem. The Rubalcali Desert, 600 miles across. The Bedouin go around the damn thing. And even if we knew where it was, which we don't, how are we going to get across 600 miles of impassable wasteland? Well, it's in the middle of the desert. So technically, it'd be about 300 miles. Yeah. Look, I don't know. We'll figure it out. We burn that bridge when we get to it, eh? Exactly. What do you say? What the hell? Let's do it. A partir de agora, nós vamos, até o fim do episódio, nós só vamos falar sobre a história de Uncharted 3 e o boss final e detalhes que são, podem ser considerados spoilers pra quem não jogou e quem não quer estragar a surpresa. Uncharted 3, a decepção do Drake aí, como o Eric Arcee já adiantou a tradução perfeita que os sites deram pra gente, conta essa terceira parte da história, se passa depois dos dois primeiros jogos, e dessa vez o Drake e o Sully estão com mais gente nova aí, gente antiga também, e o lance agora é no deserto. Então eles estão em busca da cidade perdida no meio do deserto na Ásia, entre a Ásia e a África, que é o deserto de Rubalcali, que também teria tesouros, etc, e patati patatá. E aí eles vão pro buscar essa cidade perdida, só que ela fica no meio do deserto, e esse deserto tem 1000 quilômetros. Então, como o Sullivan adianta a dificuldade da busca deles, é que os beduínos, que são o povo lá do deserto, contornam a porra do deserto para não ter que ter problema. E eles vão, né, pro meio da parada. E aí o argumento do Drake é, mas teoricamente é no meio do deserto, então são só 500 quilômetros. Ah, sinopse é essa, cara. Não tem muita coisa, não. Não vi spoiler. Então, mas ele tem uma proposta. Pode dar spoiler, já vai ser. É porque o Chris tem uma proposta de. E até ele realmente faz isso, até no começo do jogo. De mostrar o passado do Drake e do Sullivan. Sim. Pra mostrar como que o Drake conheceu o Sullivan e da onde o Drake saiu, né? Porque todo mundo. Todas as pessoas que ele conhece sabem que ele não é um parente do Drake de verdade, né? Então tem toda uma história por trás pra saber da onde ele veio e tal. Então. Logo no segundo ou terceiro capítulo, tem uma coisa que eu achei bem genial, que é você jogar com o Drake pequeno, né? Com os seus 14 anos. Tem umas cenas que você joga com o Drake quando tem 14 anos, né? Então são 20 anos antes da história, do presente. E aí, essas sequências do Drake adolescente se passam em Cartagena, né? Na Colômbia. E ele vai vasculhando bibliotecas e até que uma bela hora ele encontra o Sullivan e a Marlo, que é a vilã, né? Desse terceiro jogo. Ela é minha. Ela é minha. Atriz, pô. Porra, é igual, cara? Caralho, é mesmo, né, cara? Porra, é a mesma pessoa, brother. É Ellen Mirren. Então, você encontra a Marlo, que é a Ellen Mirren, no meio de Cartagena, e aí se explica como é que o Sullivan e o Drake começaram a desenvolver essa relação entre pai e filho, né? E o jogo é interessante porque, se nos dois primeiros jogos tem essa coisa do Drake pegador, não sei o quê, a Helena, a Chloe, esse terceiro é bem mais sobre essa relação entre os dois mesmo, né? Essa relação de paternidade entre os dois. Então, a todo momento, é até bastante interessante porque algumas cenas claramente são baseadas em Máquina Mortífera. Tem no Máquina Mortífera 3, acho, né, a cena que o Mortal tá com a bunda presa no, na privada. Privada. E tem a bomba. E aí o Mel Gibson, qual é o nome do Mel Gibson? Sempre esqueço o nome, Caralho. O Mel Gibson. O Mel Gibson vai tirar ele da privada e fala, cara, no 3 eu vou te puxar. Aí o Mortal fala, não, mas 1, 2, 3, vai e você me puxa, ou 1, 2, 3 e me puxa. Fala, parceiro, o traseiro é seu, eu vou te puxar daí e você vai ter que sair. E aí no Uncharted 3 tem uma cena igualzinha a essa, que tá o Drake ajudando. Esse cara rola até um coach, o Sullivan, e tá lá, 1, 2, 3 e vai, ou 1, 2, 3 e puxa, porra, meu irmão, vou te tirar daí, não sei como é que vai ser, não. E tem vários pontos do jogo em que apelam pro drama da relação entre eles, algumas coisas que acontecem no jogo, e ao mesmo tempo também volta a questão da Helena, né? Então fica uma metáfora lá bastante subentendida. É porque rola o Drake divorciado, né, brother? Fica assim, não fala, ele casou com ela e separou, mas assim, só que eles chegam na aliança ali, né, tal. Eles chegam no Oriente Médio e ela tá de aliança. Aí ele fala assim, pô, você não tirou o anel hotel. Ela fala, não, aqui eu uso porque se eu passar a impressão de que eu sou casada, dá mais respeito. Ele, ah, entendi. Aí ele até olha pra mão, assim, e ele não tá mais com o anel. Então tem toda essa perspectiva. E o Uncharted 3 tem essas influências de máquina mortífera, com o Indiana Jones. Até Inception tem algumas influências ali no meio, nessa parte do... na parte do Oriente Médio. Então, assim, em termos de influência, de composição de cenário, deserto, tudo, graficamente, nesse quesito ele é perfeito. Ele peca porque é essa coisa que a gente discutiu um pouco no começo do programa, né? Chega um ponto da história que parece que, sei lá, o roteirista fica com diarreia, aí falaram, ah, estagiário, termina a porra do jogo aí que o fulano ali tá cagando. Tá, é, essa parte que a gente falou, eu não sei se ficou gravada, não sei se... Acho que a gente tava falando antes de começar a gravação. É possível. Então, assim, só pra gente dar uma retomada. Na verdade, é o seguinte, o jogo... O problema pra mim do Uncharted foi o seguinte, foi o hype que colocaram em cima do desenvolvimento dessa história do Sully com o Drake. Por quê? Porque você vai saber agora qual que é o passado do Drake, você vai saber como ele conheceu o Sully, você vai saber não sei o quê, bababá. E, cara, o jogo te fala isso? Fala. Só que ele fala e larga, saca? Tipo assim, você vê quando que o Sully conhece o Drake. Aliás, você vê o Sully não grisalho, o Sully, Sully pegador. É. Ele se veste do mesmo jeito, mesma bro. Coisa. Ele se veste do mesmo jeito. Preto. É muito legal. Ele fala igual, é muito divertido, assim. No multiplayer, aliás, o char do Sully jovem é um dos mais usados, cara. Mas aí o que acontece? Nessa brincadeira, o jogo faz isso, te apresenta, mostra o Drake salvando, o Drake sendo salvo pelo Sully e foda-se, não fala mais nada. E assim, eles têm conversas, tem assim um vamos soltar um major spoiler. Tem uma hora que o Drake drogado, lá quando ele tá sob efeito da droga, ele acha que o Sully morreu, saca? E quando ele acha que o Sully morreu, brother, ele fica com sangue nos olhos, ele sai tipo assim, meu irmão, foda-se o ouro, foda-se tudo. Engraçado que não é a primeira vez. Filha da puta. Não é a primeira vez que ele acha que o Sully morreu, detalhe. Não, mas é a primeira vez que ele vê. Ele vê, ele vê, ele fala, caralho, ele morreu, não tem como. Ele, ele toma, o Sully morre nos braços dele, entendeu? Uh-huh. Então ele tipo, caralho, vocês mataram o Sully, que é tipo a coisa mais próxima que eu tenho de uma família. Aí né? Ele desperdou o Satsui no Hadou nos olhos dele. Ele toma um balaço de canhão no peito, exatamente. É. Toma um balaço de canhão no peito e, cara, e o que fode é que assim, o jogo bem no comecinho te fala isso, né? Do Sully conhecendo o Drake. Lá na frente rola uma hora que ele tá num diálogo com os dois antagonistas e a mina chega com um dossiê do Drake, chega tipo assim, ó, eu tô ligado que você não, teu nome não é Nathan, você não é descendente do Drake, porra nenhuma, e tipo, ela meio assim, eu só preciso saber, só queria saber o porquê e tal, e não se toca mais no assunto, então você vê assim, pô, quer dizer que o Drake não é mesmo o Nathan Drake, tá? Embora a gente desconfiasse, saca, tipo, é a primeira um indício concreto, mas por que ele faz isso então? O que ele ganha falando que ele é descendente do Francis Drake, enfim, foda-se, saca? Aí no final do jogo, rola um lance assim, tipo, do Sully dando um conselho pra ele, o Sully começa a falar um bagulho tipo assim, olha, eu cheguei numa idade da minha vida que eu não, já sabia que tipo, eu não ia ter um filho, não ia ter um cara pra ensinar todos esses bagulho, eu te conheci e tal, aí o Drake meio que corta ele tipo assim, pô Sully, tipo, eu tô entendendo o que você quer falar, tá ligado? Não precisa, não vai abrir o choradeiro aqui, tá ligado? Ele dá uma licença de falar, porra, garoto, eu te criei pra ser melhor que isso, ele fala, porra, tá ligado, tipo, mas, porra, assim, eu já tô velho também, não precisa ficar lá essas porra na minha cara mais não. Aí ele fala, meu irmão, só que tu é um cuzão e tu tá deixando a mina sair andando. E aí, tipo, ele dá a aliança de volta pro Drake e o Drake bota a aliança no dedo. Tipo, ele tava com a aliança que o Drake largou em algum lugar, saca? E tipo, ó, cara, eu tomei conta disso aqui pra você porque eu sei que tu ainda tem coisas a aprender, saca? Não, a aliança era dele. Ele deu a aliança dos dois pra eles se casarem, inclusive. Acho que tem uma porra dessa. Era uma aliança dele, de família, sei lá, uma merda assim. Não, não, isso é canon? Não lembro. Sei lá, não, vai ver, eu tô imaginando merda, mas eu acho que era uma porra assim. No jogo eu tenho certeza que não, mas às vezes Então eu tô pensando merda. Então não tem problema. Mas às vezes é outro canon de outro bagulho. Mas assim, até faz sentido. E tipo, o final do jogo, meio que eles reatam, né, o casamento deles, por assim dizer. Eu acho legal que aparece um personagem novo que eu acho divertido, que é o Charlie. O cara é maneiro, o cara tem dificuldade, o cara é claustrofóbico. Tem medo de lugares, O cara é maneiro, assim, é uma parada que não... Ele é divertido. O cara que faz o tipo de coisa que eles fazem e, porra, não, caralho, que apertado, cara, fudeu. Não, e assim, o começo, eu tava jogando aqui o 3 de novo um pouco antes da gente começar a gravar, só pra meio que pegar alguns pontos. E é interessante essa parte do storyline, do terceiro, porque é um storyline, por que voltando aquele papo que a gente teve. Ele começa muito legal. Ele te apresenta os personagens novos, ele fala que ele vai te dar uma nova visão dessa relação do Drake com todo mundo e tal. De repente os caras esquecem isso porque, tipo, tá explodindo tanta coisa que foda-se, entendeu? Assim, ah, tipo, pô, vamos colocar um plot aqui. Não, explode o barco. Cara, explode o barco, o avião, não tem mais o que explodir, desmorona a cidade. Cara, o Drake, ele tem o toque da morte, né, brother? Todo veículo que ele toca, explode, a cidade desmorona. Foda-se, né? O toque de então, merda. Tipo, pô, é mó legal. Só que, pô, é o toque de Midas reverso. É, não tem um... A história não fecha, tá ligado? Uhum. É, de uma maneira batalha assim, do, a batalha do chefe não é uma coisa assim que você tem a leve impressão de que tá acabando, mas é muito assim, é, acabou. É, isso é verdade. O último chefe desse, tipo assim, você tem o você a não mulher tem do uma mal... Cutscene, você não tem uma cutscene sensacional, tipo, no 2. No 2 você derrota o chefe, aí o lugar tudo começa a desmoronar. Aí você tem que sair correndo loucamente, enquanto a mulher tá escorregando pra te salvar lá, e você salva ela dando as mãos na mão cagada, assim, caralho, fudeu, salva você. Tem. Então, para com a cutscene no 3. Esse último chefe é não, durante o desmoronamento. É legal. Ah, então... esse é até legal. É que assim, na verdade, o que acontece é o seguinte. Você tem dois inimigos. Você tem a mulher, que é uma velha, tipo, uma fodona que tem vários seguranças e capangas. E um deles é o Talbot, que é tipo o segurança-mor, que é tipo é um dos caras da elite Pokémon, dos mercenários, assim. Ele tá no nível do Drake, do Sullivan, exatamente, da Chloe. Cara fodão. O que que acontece? Tipo, quando o Drake e o Sullivan meio decidem que ninguém vai levar o... Porque assim, na vai verdade, subir ninguém. Qual que é o segredo da cidade? A água tem um alucinógeno poderosíssimo, saca? Uhum. E o que que acontece? Na verdade, assim, a urna tinha alguma coisa que era tipo alucinógeno. É. E o Lawrence da Arábia, quando chegou na cidade, lá na Cidade Perdida, na Cidade de Bronze, né? É a mesma Cidade de Bronze do Magic, pra ter ideia. Uhum. Seria... Qual que é o nome da cidade mesmo? Ubalcali. Ubalcali? Não, Ubalcali é o deserto. Ah, Ubalcali é Ubar. Ubar, exatamente. Quando eles chegam em Ubar, tipo, o Lawrence da Arábia falou assim, brother, isso aqui é muito perigoso, isso aqui vai foder o mundo, então o que que eu vou fazer? Eu vou jogar isso aqui nessa água dessa cidade qualquer, saca? Então, tipo assim, a água da cidade fica contaminada por causa de... Ele joga o bagulho de maneira inocente, só que o que acontece? A água contamina todos os habitantes da cidade, eles supostamente devem ter morrido, porque a cidade fica vazia, né? Tipo, o bagulho levou a ruína da cidade, e o galera do mal quer tirar essa urna lá de baixo. Então o Drake e o Sullivan, tipo assim, ó, brother, a gente meio que, sei lá, vamos ver o que dá. Se bobear, a gente até morre, mas vamos evitar que essa galera leve esse bagulho pro mundo outside world, né? Pro mundo real, por assim dizer, que isso vai dar merda. E no que eles começam o processo, eles, tipo, destroem a máquina, o guindaste que a galera tava usando, o bagulho, e com uma arma explosiva, né, com uma, tipo, um flare gun, o bagulho começa a desmoronar tudo, saca? E no que começa a desmoronar tudo, abre-se, tipo, um fosso, e a vilã mor cai num poço de areia movediça, saca? Caralho. Cai num poço de areia movediça, tipo, ela fica com metade do tronco pra fora, e fica, tipo, olha, pô, Drake, me ajuda aqui, tá ligado? Porque, tipo, o capanga dela cai do outro lado, uhum. O Sully falando pra ele correr, porque o bagulho tá desmoronando, e a mina fica, Drake, você tem que me salvar, e ele fica olhando pra ela meio, tipo, caralho, você é uma vaca, filha da puta. E aí, o que que acontece? No meio da série, ela rouba o anel do Drake, né? O anel que era do Francis Drake, né? Que tava com o Drake. E aí ela, tipo, ó, você não quer isso aqui de volta? Você não quer... ela fala, don't you want to achieve greatness, né? Que tipo, é o bagulho que ele... Que é o lema do Francis Drake, né? Que era, tipo, a grandeza vem das pequenas coisas, né? Começa nas pequenas coisas. E aí, tipo, ele, ó, brother, foda-se esse anel aí, tá ligado? Pô, eu vou tentar. Ele, tipo, ele tenta salvar ela, só que ela não consegue se salvar. Tipo, ele joga o bagulho pra ela se segurar, mas ela não se segura. Ou também, às vezes, ele hesitou demais. Também tem um lance assim, mas a mina afunda ali, tá ligado? O maior antagonista morre na areia movediça e foda-se. É uma velha que não tem como escapar dali. Uhum. E aí, no caminho de volta, que você tá fugindo da cidade, o outro maluco com sangue nos olhos, que a chefa dele morreu, vem te atrapalhar, saca? É. Tudo desmoronando. Tudo desmoronando. Ele começa a sair na mão com o Sully, dá umas porradas no Sully e pega um bloco de concreto pra esmagar a cara do Sully, tá ligado? Entendi. Tipo, as paradas vão caindo como se fosse um torrente de areia caindo bolado, assim. Rigorosamente isso. Mais ou menos, é bem assim, é bem bonito de se ver também. Ah, tá o ligado? Jogo em si é um jogo muito bonito. Jogo muito lindo. Eu não sei porque você não jogou ainda. Porque, eu tava jogando Zelda. Você tem ele aí? Não, é com o lápis, eu tenho que pegar com ele. Então, porra, brother. Mas aí o que que acontece? O cara meio que vai pegar a pedra pra esmagar a cara do Sully e, tipo, tu acha uma arma ali jogada, né? Porque, tipo, tudo começa a desmoronar, o cara, toda a arma fugiu, e tu pega a arma e dá um pipoco na cara dele, tá ligado? Tipo assim, pura e simplesmente, brother. Ele vai matar o Sully, último chefe, né? É a última sequência de ação, né, cara? Então, isso que eu acho legal. O cara é o último chefe, mas ele é um humano que nem tu, tá ligado? Ele é um cara que tá sob uma situação de pressão foda, que nem você, correndo os mesmos percursos tensos, mas ele quer te matar, você tem que matar ele. Se ele tomar um pipoco na testa, ele morre, acabou. Isso mesmo. E você mata numa situação de oportunidade dele, né? Ele vai lá matar o cara e você, pronto. Por aí mesmo. Bem divertido. Mas passa essa impressão de que é meio súbito. É bastante subjetivo essa percepção, mas assim, muita gente tem. Então, talvez tenha alguma coisa objetiva, algum critério objetivo que a gente não consiga explicitar. Mas dá uma impressão de ser meio súbito. súbito o final do jogo. Sabe o que que se parece? Tipo assim, é um paralelo que um amigo fez uma vez e eu achei muito, muito conciso, assim, muito, muito legal. É tipo uma situação de vida real. Imagina assim, tu tá na tua casa, um bandido pula na casa do vizinho, faz o vizinho refém, ameaça, vem a TV, vem todo mundo, do nada a polícia entra e leva o cara em cana. Acabou, cara. O bagulho acabou, pura e simplesmente. Não vai rolar um tiroteio heróico, tá ligado? É tipo o Dócrates, do Cavaleiro Zodíaco, tá ligado? Ele é um cavaleiro gigante, ele tem não sei quantos metros de altura, o Yoga congela o pé dele e ele vai em cana, brother. A polícia! Foda-se que ele é um cavaleiro de Atenas. Nossa, puta que pariu. Lembra disso, brother? Lembro, não quero nem lembrar. Acaba o programa. Tchau, chega, não quero lembrar essa porra, não. Tipo assim, só chega os homens e acabou, tá ligado? Foda-se essa porra. Caralho, a polícia da Grécia prende os cavaleiros mesmo e brora, entendeu? Não, era do Japão, até aí, ele foi preso pela polícia do Japão. Ah, era o Japão, é verdade. Look, I had a lousy father, lousy childhood. I hit 40, I figured I was never going to have a son of my own. Hell, I never wanted one. What the hell do I know about raising a kid? Then you came barreling into my life. Look, you don't have to. No, listen, I do. I have made a lot of mistakes, kid. A lot. And, well, I am not a perfect man. You're not proposing, are you, Sully? I mean, I love you, but... Stop. Just stop being a wise ass for 1 second. Here's the thing, kid. We don't get to choose how we start in this life. Real greatness, it's what you do with the hand you're dealt. Estamos chegando mais uma vez no final do nosso podcast. Eu gosto de jogos e gosto de Uncharted. LK6, rápido, com a bala da agulha me diz, por que Uncharted é a melhor franquia do PlayStation 3? Cara, porque tem três jogos de qualidade extrema, é muito bonito, é muito legal, muito divertido. E, cara, compre já o seu. Compre já o seu, o link tá aí no post. Vai tá ganhando patrocínio? Não, cara. Mas ó, eu acho melhor até tirar esse bagulho do podcast, senão vai chegar negro no Twitter e vai falar que é mais uma vitória do jogo justo. Não. Tem muita gente que vai falar, não, God of War é muito melhor que Uncharted. Mas Uncharted é uma série do PlayStation 3. Ela nasceu e tá até hoje no PlayStation 3. Como consagrou-se os seus três jogos no mesmo console, eu digo, é a melhor série do PlayStation 3. Se alguém tem alguma objeção, que faça agora, eu cale-se para sempre. Ou vou chutar no Skype. Não tem nenhuma outra. Também fica um pouco mais fácil, né? Crusher, você então vai ser responsável agora por dar todos os métodos de comunicação que as pessoas podem fazer conosco e como eles podem reclamar e o que eles têm que parar de falar com a gente. Sério? Que honra. Exato. Todos? Todos. Não, Twitter, né? Posso começar pelo Twitter? Pra mandar meu telefone aqui. Twitter, você vai falar merda, mandar a gente se fuder, falar que a gente só fala de jogo velho. É isso aí. Arroba abaixo frente soco. A gente só fala de jogo velho, moleque. Ó, só fala de jogo velho. Velho pra caramba que a gente falou hoje, meu Deus. Pô, caralho. Se quiser mandar um e-mail, porra, não, rapidinho. A gente só fala de jogo velho, né? A gente nem faz episódio de review, só com jogos novos, né? A gente nem pô, fala... cara, vamos falar de Lemmings semana que vem. Os reviews que eu fiz foram... Day of the Tenta com o The Dig. Os próximos reviews vão ser Lemmings, Day of the Tenta com o The Dig. No mês que saiu o jogo, LA Noir no mês que saiu o jogo. Skyward Sword no mês que saiu o jogo. Não me chamaram, brother. Não, é só review. A gente fala de camisa de... Skyward Sword no mês que saiu o jogo. No mês que saiu. Vamos lá. Se mandar um e-mail, mandar porradaria, também falar que a gente só fala de jogo antigo, falar que o Arara é chato pra caralho. Repete comigo. Se você quiser mandar elogios, críticas, sugestões de porradarias. Se você quiser mandar elogios, gol. Pô, falando nisso, deixa eu ver o jogo aqui. Eu gosto de jogos, tá com abaixofrentesoco.com. Faltou um, hein, que é site. Calma, tem o site, www.abaixofrentesoco.com, também pra falar as mesmas coisas que você fala no e-mail e no Twitter. E tem o Facebook, facebook.com/abaixofrentesoco. De todo o Facebook, o que a gente menos sabe usar, mas é maneiro. Ah, tá lá, né? Tá lá. Pelo menos tem. Vou colocar a foto do pessoal do podcast agora, ó. Todo mundo sem camisa. Coloca o nosso vídeo lá, eu e você dançando sem camisa. Fiquem por dentro que a gente faz promoções. Já teve o Manolo que ganhou aí. aí o Infamous do PlayStation 3, já tá com ele lá. Tem o Manolo aí que ganhou o Bastion. Manolo aí, né? Esse é o ouvinte se sentindo prestigiado, né? É. Agora ainda fala, o filho da puta ganhou um jogo, não tem que reclamar nada. Que né? Isso? Manolo aí. Ganhou um jogo? Vai se fuder, né? Foi ganho pelo Carlos Weber lá no Facebook e o Black Striker ganhou o Infamous do Ninja 2000. É, porra, já tá bom demais, né, cara? Esse é jogo bom, né? Se querem me dar um jogo aí, lacradinho, do PS3, cara, não precisa falar meu nome depois, não. É só me dar. Beleza, valeu, galera. Abraço, até semana que vem. Um Disco Ninja. um podcast que não vai ser inexplorado. Incartografado. Incartografado. Descarteirado. LK6, você consegue explicar um pouquinho da jogabilidade, como é o estilo de jogo de Tomb Raider? Cara, isso é... ou não? Não. Isso é um porra, consigo, né? Mas pra quê, né? É mais ou menos isso. Quem já jogou jogo difícil sabe quando tu morre, o estresse de tu apertar o start, dar o continue, download do bagulho é imenso. Calma aí, aguenta aí. É. Não, legal que o LKC tá falando disso aí, tá passando propaganda do Faustão, a Globo, né, cara? Eu tive uma imersão absurda aqui nele falando. Nossa. E a saber, quem tem menos de 20 anos pode ir no YouTube procurar Olimpíadas do Faustão, porque ele talvez não saiba o que é. Porque ele tinha os exclusivos do cacete, entendeu? E aí, tá, desculpa aí, Cruxa, tá chato. Pode ir embora. Não, foi mal aqui, não deixei. Que foi? Isso é chato pra porra, hein?